Boa, Vilela. Olha, devendo o polegar. Olha, tá aí. Esperto, Vilela. O Vilela tá com uma cara assim. Que momento, hein? Igual nossa, cachorro Vilela. Quando vai pro pet shop. É, ah, sabe que coisa boa não vem. Ou ele vai ter que tomar banho, ou é vacina. Sabe rabo pra baixo, assim, que fez coisa errada? O Vilela tá tenso. Aí o que tem de diferente na transmissão de hoje é porque o pessoal da Broad Media, ele preparou um cenário virtual para nós, de maneira que vocês assistindo o programa terão aqui um estádio virtual acontecendo atrás de nós aqui no estúdio da Broad Media. Entendeu como que funciona? Ficou demais. Ficou bonitinho, Benjamin? Hã? Não é? Ah, deixa eu abrir o microfone do Benjamin. Isso. Não, não abriram o seu microfone. É, não abriram. Tem um botãozinho. Vem aqui que eu abro pra você, Benjamin. É que o Benjamin só vezes, tá aqui. Abre primo, né, é que abre o negocinho dele lá. É que o Benja só o negocinho só do Benja tá fechado, eu vou abrir. Só gosta de cima do Benjamin. Só com fio. É burro, hein, só falta asa, velho. Só com fio o Benjamin gosta. Obrigado, Benja, vem aqui que eu vou abrir seu negocinho. Que bom, obrigado pelo carinho, né? Obrigado pelo olha pra nada, pô. Você é amigão. É que o Benja só gosta de microfone Madonna, né? Ele não sabe brincar com esses microfones. É muito burro. E eu danço like a bird. Duvido você dançar like a virgin. Com esse aqui não dá, se tivesse aquele outro eu vazia. Então tá bom. Like a virgin. Mas você tem um porta-microfone. Cadê? Tá bom. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Broxa. Também obrigado a todos que estão aqui na 7 Expo. O pessoal que está participando aqui da feira, quem quiser participar também do Estádio 97 aqui nos estúdios da Broad Media, é só chegarem aqui junto aos nossos estúdios e participarem com a gente, tá bom? O Motinha tá por aqui também, o Benjamin também. E ó, Benja, depois eu vou dar para você aqui um convite para você... Pra depois do programa você... Ah, ele vai. Você ele vai? Esse vai. Ah, ele vai. Ah, esse ele gosta. Olha o que o Benjamin vai ganhar. Ele falou, Sombra, se você receber esse convite, por favor, que eu tô pirando, não tô aguentando, eu preciso. Atenção, câmeras. Olha só. Olha aí. Olha aí. Olha o Benjamin. Olha o Benja vai hoje. Tá louco, tá olha louco. O Benja vai hoje. Mesmo. Vai, ele falou assim, tô hoje cansado do arroz com feijão. Posso falar isso? Ele falou pra você mim. Agora. Você chegou, Sombra? Hoje tem Corinthians e Santos, cara. Sombra. Ah, tá. Ah, mas lá dizem que tem TV. Tem Corinthians. Tem TV. Ele já costuma ir pagando agora de graça, pô. Ô, Dona Henrique. Corinthians. Ele acabou de chegar pra mim e falou assim, vira... Hoje eu tô moleque transante. Ah, tá. Tá molecão. Aí ele vai, ele vai. Muito bem. Ô, Motinha, vamos às manchetes do Estádio 97? Então vamos lá, Motinha. Hoje tem jogo importante, né? Vários jogos, né? Então vou começar com o Corinthians. Ah, então vamos Coringão, lá. Coringão, mano, Coringão. Vamos lá. Ô, mano, antes de falar do jogo em si, vou falar o Luciano foi operado hoje, né? Teve a cirurgia lá no joelho. Sim. E vai ficar de 6 a 8 meses parado, hein? Sacanagem, bem, mano. Tudo bem, menino. Faz parte. É, coitado, ô, né? Ô, Mote, você sabe que depois disso nunca mais volta a jogar o futebol. Nunca mais. Deixa eu ver o gancho aí, ó. Motinha, é bom assim, velho. Com dificuldades, tá certo? Com desfalques. Bormer, o Coringão hoje vai fazer uma partida primorosa. É. Primorosa. Crava aí. Mesmo o Jadson fora? Mesmo jogar como nunca e perder como sempre, né? E o Corinthians, eu acho que ele vai poupar mais jogadores, velho. Porque no final de semana tem a partida difícil contra o Joinville. Joinville como não, assim? Perdeu o Chapecoense. Pô, Chapecoense. Por isso vai pegar o Chapecoense jogando lá. É Santa Catarina, RG. É Santa Catarina e os dois são ruins. Tudo no mesmo pacote? Por isso vai pegar o Joinville, depois é o Fluminense e depois o Palmeiras. Vai poupar pra pegar o Chapecoense. É difícil? Olha, eu particularmente não pouparia, RG. Mas infelizmente o Corinthians parece que não tá dando a devida atenção à Copa do Brasil. É, eu acho que os clubes aí, independentemente de qual clube você possa se referir, pode ser Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, tá lá, tem que disputar e brigar pelo título, tem que parar com essa frescura. Ao torcedor. Jogador é cheio de mimimi. E tem um turu, se deixar na mão dos caras, RG, é isso, cara, é isso. É, a Copa do Brasil, ela remunera melhor do que a Libertadores. É um turu legal. Sem contar que a Copa do Brasil é o processo mais rápido para que você possa alcançar a sua vaga na Libertadores. O Campeonato Brasileiro tem um turno todo pela frente. A Copa do Brasil tem mais 7 partidas. Então, eu acho que um clube do tamanho do Corinthians e com o elenco que o Corinthians tem, deveria zelar pela Copa do Brasil e priorizar esse torneio também. Então, vamos ao time pra hoje, né, mano? Vamos lá. Cássio, agora é a grande dúvida, né? Fagner ou Edilson? Eu acho que o Fagner não jogará também. Felipe, Gil, Wendel, Bruno Henrique ou Ralf? Então, Motinha, estão falando que os dois vão jogar. Estão falando que os dois jogam. E o Matheus entra onde? Também, o Pirulão pode ser que jogue junto com o Renato Augusto. Quem Pirulão, roda no meio campo, quem pode rodar nesse meio campo é o Elias também para se poupar. Aí seria ou Malcom e Elias, Renato Augusto, né? O Mendonça ou o Rodriguinho? Olha, Mota, eu se fosse o Tite, eu escalaria o Corinthians da seguinte forma. Eu colocaria o Cássio no gol, colocaria ali na lateral direita. E se o Fagner não tiver condições de jogo, tem que colocar o Edilson mesmo. A zaga titular você vai jogar ali com o Gil, com o Felipe, e depois na lateral esquerda é o Wendel. Você tem ali no meio campo, eu se fosse o Tite, eu colocaria o Ralf, o Bruno Henrique e o Elias um pouco mais adiantado. Só que como estão falando que o Elias também pode ser poupado para esse jogo, vai ter que entrar o Matheus. Eu não colocaria o menino agora, principalmente pelo fato da importância do jogo e pelo jogo, a dificuldade que esse jogo terá. Sim. Eu colocaria o Rodriguinho, já que é um meia que mostrou qualidade jogando pelo Grêmio, quando o Corinthians emprestou o jogador. Ele teve uma oportunidade contra o Avaí, não foi bem, é verdade. Mas é a chance do cara provar que ele tem condições de estar no Corinthians. E o outro meia seria o Renato Augusto. E na frente é Malcolm e Wagner Love. Não tem muito o que esconder, não, mano. Ih, mas é a pressão pra esse moleque novo, é muita pressão, mano, um jogo importante desse. Olha, Mota, eu sou a favor do seguinte, cara. Tá lá, tem que pôr pra jogar e mostrar qualidade. Eu sou. Só que nesse jogo, especificamente, a torcida vai estar ali, vai lotar, sabe, 40 mil pessoas, no mínimo, é a expectativa hoje na arena. O Corinthians vai ter que reverter uma situação aí que é muito favorável pro Santos, que é 2-0. O Corinthians precisa hoje golear o Santos, golear. Porque o Corinthians, no mínimo, para se classificar sem depender de pênaltis ou coisa do tipo, o Corinthians precisa fazer 3-0. É difícil, porque num clássico dificilmente você tem a chance de ter um placar tão elástico assim. Ainda mais um time enjoado como é o Santos. O Santos está bem. Se tomar algum um gol, momento, né? O Santos não esteve bem, hoje está. Hoje verdade. Está. Se tomar um gol, já aumenta tudo. Ó, se tomar um gol, tem que fazer 4. Então, eu acho que em determinado momento da partida, pode ser que a torcida comece a pegar no pé. Então, querendo ou não, eu particularmente, se fosse o Tite, até colocaria o menino, talvez no segundo tempo. Se o placar estiver legal pro Corinthians, 2-0, o Corinthians jogando bem, põe o moleque para jogar. Mas eu acho que começar a partida é demais. Mas vamos torcer para que dê certo, né? Sim, então vamos ao outro lado do clássico. Santos, RG. Olha, Motinha. Do momento que temos imagens aqui no estúdio da gente quadrado na cadeia, o cara esqueceu que isso aqui tá sendo transmitido com várias câmeras. É brincadeira. E entra na frente das câmeras. É o mané. Não pode. É o mané. Sem contar que o enquadramento aqui tem jaula aqui, velho. Ô, Dantena, trouxeram um mané aqui. É brincadeira, o cara é idiota, tá transmitido aqui. Quando eu for prefeito, vou tirar você do ar, velho. Você tá de brincadeira. E aí, ajuda aí. Então, ô, RG. Ô, Mota, antes disso, seguinte, RG, você sonhou essa noite? Sim. E o que você sonhava? Sonhei que tinham nuvenzinhas. Aonde? Aonde? Em Itaquera. Xiii! Muitas nuvens, RG? Muitas. Olha, RG, hoje vai ter um mosaico lá, hein? Repara na hora do hino nacional. A torcida do Corinthians vai fazer um mosaico ali. Vai. É verdade. Eu sei. O que vai ter escrito no mosaico? É surpresa. Quero saidinha de banco. Então, 5 anos de contrato, RG, para o Thiago Maia. Thiago Maia. É que a diretoria do Santos está oferecendo aí pelo menino, né? Um aumentozinho, né, de salário e aumentozinho. Tal. Aumentozinho? O cara ganha 4 contas, RG, pediu 120 para renovar. O cara quer uma porra. Se por 5 anos, já tem que pensar no futuro, o pô. O cara nunca viu tanto zero na conta, velho. É o novo Jancher, RG? Vale, RG? É o aquele que foi lá pro Cruzeiro, que o Corinthians queria também. O Neilton. É a mesma coisa. Lembra? Neilton. Neilton. Então. Mas o Thiago Maia, eu já venho falando dele há algum tempo. Eu não, né? Toda a mídia, quem acompanha, é um cara muito bom de bola, um moleque muito bom de bola. Agora, precisa também ir devagar com a dor, né? As coisas não funcionam bem assim. Então, que hoje tá, tem que reservar cuidado. Antes, né, Gê? Com medo de perder, vai, né? Já tomar cuidado. Mas contrato ele vence no final do ano. Mas é um jogador que acertou. Promessa, né? É uma promessa. Acertou um setor que estava deficitário, porque realmente a gente não tinha. Né? Dorival, eu tenho uma mão boa para isso, né? É deficitário ou deficiente? A mesma coisa. A mesma coisa. Mesma coisa, sim. Os dois. Eu só quero dizer o seguinte, Cláudio Mota, maravilhoso. Quem vai apitar o jogo? Eu tô com medo do apito, amigo. Caiu o Itaquera, é pênalti. Eu e também o não Santos sei. Vai ser prejudicado. Olha, o time para hoje, RG, vamos lá. Vanderlei. Bom. Victor Ferraz. Médio. David Braz. Médio. Gustavo Henrique. Bom. Zeca. Bom. Thiago Maia. Bom. Renato. Bom. Lucas Lima. Melhor. O Gabriel. Melhor. Ricardo Oliveira. Melhor. E Giovani. Bom. O RG. Bom. Até onde uma desclassificação do Santos hoje pode prejudicar a campanha no time do Campeonato Brasileiro? Ah, eu penso que as coisas não se misturam, não. Eu acho que o Santos vai tocando aí, tá legal, tá indo bem nas duas competições. No brasileiro vem se recuperando. Tem mais, tem mais fôlego no brasileiro, porque são partidas que dá para você administrar bem para sair da situação difícil que estava. E a Copa do Brasil é o tiro, a bala, a última munição sempre na espingarda, né, velho? Se errar o tiro, morre. Então, sabe por que eu te perguntei isso, RG? É porque o Santos encaminhou bem a classificação dele no primeiro jogo na Vila Belmiro. Hoje, toda a torcida do Santos está com uma expectativa de que o Santos possa avançar. Sim. O Santos hoje entra como favorito, mesmo jogando na arena, o Santos pode perder até por um gol. Sim. Pode perder ali numa derrota simples. Não seria talvez frustrante a desclassificação? Claro, é um clássico. Pode acontecer do Corinthians também fazer uma baita partida como o Santos fez no primeiro jogo, o Corinthians reverter a situação. Então, mas diante das circunstâncias, aí não seria frustrante para o Campeonato Brasileiro uma desclassificação hoje? Não, não, porque você perguntou e você respondeu. Se esse jogo como hoje... fosse... Uma pergunta retórica, você achou? Não, é que se esse jogo hoje fosse contra um time médio ou um time pequeno, seria. Teria essa possibilidade, sim, de, porra, uma puta frustração. Mas, velho, é um clássico local, todo mundo sabe como que é Santos e Corinthians. Então, perder, eu não acredito que perder para o Corinthians traria essa frustração para o outro. Ele perde também, né, RG? Entendeu? Não. Se toma 5-0 aí, beleza. Aí pode ser que... Depende também como. Mas também se tomar 2-0, pênalti, perde no pênalti, outra coisa. Ô, Domênico, é claro que tá cedo, mas a gente tem que falar o seguinte também. O Santos, depois que entrou o nosso bravo Dorival, que a gente não gosta... Melhorou. Você critica. Não, eu não gosto, o Domênico também não gosta. Você critica. Mas eu sou fraco, não é porque ele tá fazendo um trabalho que deu uma levantada no Santos que eu acho ele bom, é fraco. Eu também acho fraco, mas até agora tá bom. Mas o RG com esse papinho aí, todo santista já tá dando como que já passou. Mas, já era, já era. Você não entendeu. Tá dando como já era, classificado já. Já era. A resposta foi a uma possibilidade. Uma possibilidade. Não tem santista que não acredite que não dá para fazer um gol. Mas é claro, Sombra. O problema não é o Corinthians ganhar ou fazer gol. O problema é o Corinthians não tomar gol. Pelo momento em que o Santos está. Só fala assim, já passou. Pelo momento que o Santos está. Você sempre vai ter que respeitar o oponente. Entendeu? Não é igual o São Paulo que não respeitou o Ceará e tomou um chumbo. Você está comparando o Ceará com essa situação. Para, velho. Pode. Tem que sempre respeitar o oponente. Eu só queria também aí. Ah, não, eu vou falar isso na manchete do Palmeiras. Olha, muito triste. E falando em Palmeiras, parabéns ao Verdão. Muito obrigado. 101 anos hoje, tá bom? Você falou do aniversário. Parabéns, obrigado. Eu queria parabenizar, Motinha, a diretoria do Corinthians, que ontem enviou um bolo para a diretoria do Palmeiras. Enviou? Muito obrigado. A diretoria do Corinthians aí enviou um bolo aí. Sim, muito obrigado. Ressaltando a importância do clássico Corinthians e Palmeiras aí. É o maior clássico do futebol do mundo. Do mundo. Vai dormir, pô. Boca e River é uma bela porcaria. Sai da foto. O que é Real Madrid e Barcelona para Corinthians e Palmeiras? Real Madrid e Barcelona seria aí o warm-up do jogo do Palmeiras e Corinthians, ué. Você tá louco? Não tem conversa. Agora vocês estão unidinhos. Boa. É isso. É a realidade. Ah, então vamos falar do Palmeiras, manchete do Palmeiras. Não, ainda não. Como não? Porque agora o Mano tem que falar da Bozano. Agora o Mano vai falar da Bozano, com certeza. É isso aí, rapaziada, o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, para proteger e hidratar sua pele, que tá gasta, tá surrada, tá toda zoada. Meu Deus do céu, tem que usar a nova linha Bozano, meu irmão. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente, o Estádio 97 que também tem o oferecimento do Pão de Açúcar. Agora vamos falar do Pão de Açúcar, minha gente. Olha só, tem novidade aqui no Pão de Açúcar, hein? Isso mesmo, a cerveja Amstel acaba de chegar ao Brasil e pode comemorar, hein? A famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio pra ficar, hein? Uma cerveja leve e muito refrescante que já conquistou todo mundo, hein? Ficou com água na boca, hein? Então aproveite para conferir hoje mesmo, hein? Amstel é no Pão de Açúcar. Mas se beber, beba com moderação. Perfeitamente, Dodô. Já que estamos falando com o Dodô, vamos falar do Palmeiras? Ah, Domênico, parabéns. 101 anos. Nós. Parabéns, Palmeiras. Parabéns. Parabéns ao jornalismo. É palmeirense. Palmeirense. Fala nós aí, Motinha. É hoje, né, Dodô? Contra hoje. O Cruzeiro, né? Hoje. Então, aquela história. E o... Deixa eu te falar uma coisa, Dodô. Cadê o Palmeiras? Perdi. Ah, tá aqui. Eu ia falar outra coisa. O Matos, sabe o que o Matos falou sobre a arbitragem, Dodô? O Matos falou o seguinte sobre a arbitragem, que o Palmeiras reclama, mas sem fazer alarde. Toda vez que o Palmeiras é prejudicado, eles mandam um ofício para a CBF, falando o que está acontecendo e tal, mas não vai na mídia fazer escândalo nem nada. Depois daquela nota oficial que o Palmeiras soltou, né, parece que o Nobre deu uma ordem lá, ó, chega de mimimi, que vamos reclamar oficialmente na CBF, e é isso que o Palmeiras está fazendo, viu, Domênico? Tá certo, eu espero que o Palmeiras faça um bom jogo hoje e traga a classificação. O Palmeiras joga por um empate apenas, viu, RG? Porque 1-0 é do Cruzeiro. Isso. É um jogo complicado lá, não é fácil não, né? Apesar do Cruzeiro estar numa Cruzeiro fase num sufoco, desgraçada da vida. Né? Hoje teve protesto contra o Luxa. Deixa eu falar boa noite, pra tu, boa tarde pra todos vocês. Tudo bom? Ô, Luxinha, ó, o ideal. Verdade, você desistiu, assim, não, o ideal, Luxinha. Primeiramente, eu tô exigindo uma coisa. Domênico, dá parabéns pra mim. Parabéns não, pra sim, mim. Parabéns, por quê? Porque se o Palmeiras tem uma história de 101 anos, fui eu que consegui fazer a virada de história. Eu faço parte de história. Faz parte? Dia 12 de junho de 1993, inesquecível. Onde você estava. Palmeiras e comemorando muito. Palmeiras pode arrancar você de lá hoje, hein? Agora, ô Luxinha, ó, o ideal é você larga a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tá dois foca pontos. No brasileiro. Eu tô achando confusão. É, isso. Larga pra nós, larga pra quem sabe da história e vai embora, velho. Cuida do teu time lá na Copa do Brasil. Só espero boa tarde. Ô, Marcelão. Marcelo, nós. E vamos trabalhando para melhorar o ritmo da equipe. Então vamos lá. Fazendo. Dodô, vai. O time pra hoje. Vai. Praz. Muito bom. Lucas. Bom. Victor Ramos ou Jackson? Aí é a dúvida. É, bom e bom. Victor Hugo. Bom. Zé Roberto ou Egídio? Muito bom e bom. Amaral. E Giroto? Regular e irregular. Dudu? Bom. Ficou na dúvida. Mas eu desci. Bom. Meu Deus. Não, eu acho ele um jogador... Acho um jogador muito bom, porém, bom hoje. Hoje é bom. É. Pode melhorar. Robinho? Era bom, caiu pra regular, voltou a ser bom e agora é regular. Mas é verdade. É verdade, ué. Eu tenho que falar a verdade. O cara tá numa montanha russa, meu. Hã? O cara tá numa montanha russa, Dudu. É, mas o que eu posso fazer? Eu analiso o retrospecto, meu amigo. Vai. Quanto tempo esse retrospecto? Eu sou o cara imparcial. Eu podia falar tudo que era sensacional e não é, ué. Vai, segue. Esse jogador aqui é do lado do seu amigo do Ibirapuera que morreu lá, velho. Bumerangue. Vai, volta. Que não existe, né? Amigo imaginário. Existe. Parece eletrocardiograma. Não existe mais porque ele morreu, mas existia. Nunca existiu, vai. Rafael Marques. Bom. E ele, Barrios. Bom. Barrios que não falou, não vai pra seleção. É o Barrios ou é o Alexandre? Barrios. O Domênio fez um bom pro Barrios, eu achei meio mais ou menos. É, porque não jogou muito ainda. Mais ou menos. E o professor Marcelo Oliveira? Muito bom, porque é bicampeão brasileiro, ué. Você quer que eu fale o quê dele? Muito bom, ué. Mas, ô Domênico, um cara que apareceu muito nessa escalação é o tal de Ou, hein? Quem? O Ou. Que o Mota falou, ou, né? É definitivo, né? O de ou tá sempre aqui. Ou eu não gosto do ou. Não é legal. Muito então, tá bem, bom. Você está vindo do Estádio 97, hoje ao vivo, direto da 7 Expo. A 7 Expo, aqui no Expo Center Norte, é uma feira de equipamentos, tecnologia e serviços aplicados aos mercados de broadcasting, telecomunicações e mídias convergentes. Nós estamos aqui no stand da Broad Media, bem próximo à praça de alimentação. Bem legal, tem um inflável imenso da Energia 97. Você que está se dirigindo aqui à 7 Expo, não deixe de visitar o stand da Broad Media, onde está acontecendo a transmissão ao vivo do Estádio 97. Se você quiser assistir o Estádio 97, assista através do nosso Facebook, entendeu? Você que curte o nosso Facebook, facebook.com/energia97fm, é a melhor maneira de você assistir, inclusive porque nós estamos com o nosso estúdio virtual hoje, tá bom? Isso é, exatamente, porque aqui no estúdio da Broad Media, nós temos aqui um estúdio em chroma key, onde você tem um estúdio virtual para transmissão no nosso Facebook. Vamos falar do Tricolor, Motinha. Ah, Tricolor, é hoje contra o Ceará. Hablé com o senhor Miguel Aguilar. Ele disse que estou indo embora. Não, você não vai mais. Estou indo embora. Não, não vai. Você Fico, vai ficar, o Ataíde falou que você fica. Então toma. Prometeram todo... jogadores pra você. Então toma. Motinha. Falou que fica, Motinha? Motinha. Falou que fica. Ele falou que fica e falou que traz três jogadores, é isso? Não, o Ataíde prometeu três jogadores. Mas vai pegar da onde nessa não situação? Sei, portuguesa, velho. Lá tá pra hoje vender. Falaram até o nome do Wilsinho, velho. Cai? Quem? É. Wilsinho. Aquele? É. Calça jeans molhada? Não. Tem algumas situações, não é só de série B, C e D, né? É o seguinte, tem alguns jogadores que acabam ficando sem contrato no exterior. E fechando a janela europeia, tem alguns jogadores que ficam sem contrato. Então até eu ouvi falar do Alex, que tá no Milan. Tem a questão do Wilson que está treinando agora no ABC. O Wilson é bom jogador. O problema é que ele se machuca demais. Então precisa ver até onde que é interessante o Wilson. Mas o Alex não é o perfil que o Ataíde quer. Ele tem mais de 30. Que seria incoerente chegar o Alex. Ele falou que 30 é só um jogador excepcional. E não desespero. Mas na atual conjuntura, nego. O Urubu é meu louro, velho. A condição que São Paulo está precisando de jogador. Os caras estão indo embora. É. Mas... Agora, há quem diga, não sei... que teriam prometido para ele três reforços. Não adianta imaginar que o São Paulo trará três grandes reforços, porque é impossível. Também é difícil imaginar que haveria três grandes reforços sem contrato no futebol europeu. Sim. Né? Então, mágica não deve existir. E se houver três grandes reforços no futebol europeu, também é difícil imaginar que viria jogar no São Paulo com dificuldades financeiras e que não haja uma concorrência lá. Agora, o que me chama a atenção, para não dizerem que depois que é a imprensa, que causa rebuliço, informações, uma avaliação do Itaú BBA. O banco Itaú BBA, uma avaliação sobre o São Paulo. Que São Paulo é uma bomba relógio prestes a explodir. Rapaz, olha, mas por financeira. Quê? Fala a verdade. Ô, né? Mota, talvez, vê se isso se acredita. Eu, você acha que o Itaú tá plantando notícia também? É. Quando eu falo, olha a cara, eu falo, você fala que eu planto agora notícia. Ué, dívida todo clube aí tem, filho. Ah, bom. Aqui em São Paulo o pessoal gosta de fazer o alarde. Ah, então nossa, o Itaú tá fazendo o alarde. O pessoal gosta de bater no São Paulo. Tá bom. Dívida, o São Paulo, o Corinthians não tem dívida. É verdade. O Corinthians não tem dívida. É verdade. O Santos não tem dívida. O Palmeiras não tem dívida. É verdade. O problema não é São Paulo. Falando contra. O problema é não pagar a dívida. Pera só um minutinho. Deixa ele completar a notícia. Sobra nem deu a notícia. O Mota tá nervoso. Depois cada um dá o xilique que quiser. Calma, completa a notícia. Viu, Mota? Viu, Benja? Mas o negócio é o seguinte: o Itaú BBA costuma fazer uma análise dos clubes, todo ano faz, inclusive quando o São Paulo estava bem há 10 anos atrás, fazia também e eu trazia a mesma informação. E eu não vou me furtar de trazer a informação do mesmo jeito. Segundo o Itaú BBA, em matéria publicada pela Folha de São Paulo, lembra-se que o São Paulo está em, abre aspas, rota de colisão com o muro. Não resta muito tempo até a explosão. Essa é a avaliação do Itaú BBA, o Banco de Investimentos do Grupo Itaú, que faz anualmente uma análise do balanço dos clubes de futebol. Faz uma análise de todos os clubes. Segundo o banco, ele auto se destruirá em 3, 2, 1. Pô? Revelando uma percepção catastrófica sobre os cofres do Morumbi. Abre aspas, redução de receitas, custos e investimentos elevados, sem retorno em campo ou com venda de atletas, dívida elevada para suportar esses investimentos, que gera custos financeiros elevados. E parte disso, bancada com adiantamentos, que significa que faltará receita no futuro. O resultado é falta de dinheiro, salários atrasados. E para ajudar, política interna em ebulição e total falta de transparência, diz o Itaú sobre a gestão do presidente Carlos Miguel Aydar. Como solucionar? Não é simples. Primeiro tem que ter governança e transparência. Além de paz interna, tem que renegociar dívidas, alongando-as. Tem que reduzir drasticamente investimentos e custos, com venda e dispensa de atletas. E ter determinação para manter estas condições. Claro, a torcida precisa ter paciência, ou seja, é uma ação de choque. Mas o pino foi puxado e não resta muito tempo antes da explosão, fecha aspas. Então, é que muita gente tem mania de se preocupar. Ah, porque o time jogou no 4-2-3-1, porque o ponta direita não fez gol, porque o lateral direito recuou a bola. Legal, isso é uma preocupação pontual. o São Paulo, e eu não falo isso desde agora, estou falando há muito tempo, São Paulo está prestes a explodir. São Paulo está prestes, aí eu não tenho medo de dizer. Depois que explodir, começa a se apequenar. Não é a se apequena porque a torcida diminui. Aí vai virar Vasco da Gama. Botafogo. Vira Botafogo. Vira que nem Fluminense que fica dependendo. Fica dependendo de... Do mecenas, né? De mecenas. O Palmeiras... Fica dependendo. Querer o Palmeiras, tipo, ser um bilionário. Fica passando o chapéu. Fica aí. Aí fica dependendo. Que nem torcedor. Fica, oh, por que, que o milionário não ajuda a dar um cheque por o dinheiro? É lamentável a situação do São Paulo Futebol Clube. Se hoje vai ganhar o do Ceará ou vai perder, isso é terceiro plano. A situação de São Paulo é ridícula e lamentável. Fala que o Sombra tá plantando Sombra. Fala que o primeiro, eu sou torcedor, eu não sou dirigente do São Paulo. Ué, mas saiu a notícia, mas isso sai todo ano. O São Paulo passado saiu do Corinthians, saiu do Palmeiras, saiu do Santos. Só o São Paulo tem crise financeira? Só o São Paulo deve? É todos, faz análise de todos. É só o São Paulo que está devendo? É só o São Paulo devendo? Me responde. Me responde. Pera Mota, aí, me responde. Mota, vamos deixar muito claro: ter dívida, eu tenho, o Portuga tem, o Benjamin tem. Tá certo? A moça que está fotografando ali a gente no estúdio tem dívida. Todo mundo tem. Todo mundo tem dívida. É a cachorro. O problema é saber se ela é pagável. O São Paulo, do jeito que vai, segundo a análise do banco, está a caminho de ser insolúvel a dívida. Então vamos esperar acontecer. Mas, João Mota, vou falar do time pra hoje, que o São Paulo vai passar contra o Ceará. O time. Mas vamos esperar acontecer, ferrou, hein, Mota? Tem que fazer alguma coisa antes. Nossa, vocês tudo torcendo contra o São Paulo. Fala do time, então. Torce bastante contra o São Paulo. Torce. Isso, torce bastante. Vai, torcendo contra o São Paulo. Bruno, Rodrigo Caio, Luiz Eduardo. Contra o São Paulo. Quem tá torcendo contra o São Paulo? Portugal, Vieira. Ué, Vendes. O São Paulino aqui é você, pô. Você que tem que torcer. É, mas a censura voltou. Mota, Luiz Eduardo. Não pode falar notícia que é mal do São de São Paulo. O Mota acha que tá todo mundo plantando crise. Olha, não fala que o Luiz banco, Eduardo veio da Série D. Ele veio do Milan. O banco é isso igual, mesmo, é tricolor, pode falar mal mesmo. Igual o Itaú Se fala, dane. Que é uma bomba relógio e o Mota fala que é essa mentira. Crise toda que a gente tá aí bem no Campeonato Brasileiro. Tá ruim? Mas tá ruim, São Paulo? Tá resumindo. Tá bem pra caramba, São Paulo. Ué, tá em sexto, tá caindo? São Paulo não, São Paulo tá bem. Ué, tá na mesma coisa, no mesmo lugar que o Palmeiras. Mas a situação... Torcida tá empolgada, mas a situação... Deixa acontecer, vocês ficam pensando, sim, vai, espera, velho. Mas a gente não pode... Mas do jeito que o São Paulo está indo, no ano que vem... Vocês são muito trágicos, velho. Mas do jeito que o São Paulo está indo, no ano que vem, a gente vai ver um São Paulo... É com a tabela invertida. Talvez não tenha ano que vem. Nossa. Não é? Eu acho que... Os cavalos do apocalipse, velho. É, tá, quero ver você passando chapéu na rua pra arrecadar dinheiro pro São Paulo. Ai, coitados. Coitado? É, coitados mesmo. De oi, vocês torcem muito. Do Corinthians, você nem parece São Paulino, Sombra. Nós do Corinthians fez jogo das barricas pra salvar vocês. Nós e o Palmeiras, viu? Ah, vai. O Corinthians e o Palmeiras. Vamos falar do centenário do Palmeiras, vai. Parabéns, Domênico. De novo? Fala de nós. De novo? É, nosso aniversário. Parabéns, fala de nós. Vamos dar parabéns pro Domênico. Hoje foi o hino, hein, que é nós hoje. Vocês perceberam que ninguém tem parabéns. Desviar o foco. Você é covarde. Fala do time, meu Deus. Ah, Domênico. É nós, RG. Ele não tem argumento. É nós. Come a queijadinha e não enche o saco. Obrigado, Cachorro, que trouxe queijadinha pra gente. Bora, velho. Muito obrigado, queijadinha. Cachorro do Dali. Sensacional. As pessoas estão aí, pode trazer o que quiser. Muito obrigado, mas agora chega de propaganda. Come aí, ó. Ah, que beleza! Acabou a propaganda. Jabazinho. Pô. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento da Eliar, muito além da partida. Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos conversar com o pessoal que está assistindo o Estádio 97. Vamos lá. Aqui na 7 Expo. Vai lá, Claudinho. A feira podia Vamos chamar lá. 97 Expo, não é não? Maravilhoso. É. Vamos conversar com o pessoal que tá aqui na feira. Vamos isso lá, aí. Vamos ver quem tá na feira. Tá vamos a camiseta lá. Do estádio, velho. Muito bem, vamos Motinha. Lá. Vem cá. Ô, Mota, tá cheio de gente, você tá muito indeciso. Vamos lá. Vamos. Oi, qual é seu nome? Luiz. Torce pra que time? Corinthians, é nóis, mano. Ah, Coringão, mano, é isso aí. Por merecimento do atleta profissional. E hoje, passa ou não? Putz. Assim, é possível continuar. Eu acho que passa aperto. Mas passa aperto. Possível. Esse jogo tá com cara de pênaltis, cara. E o Cássio, ó, se esse jogo for pros pênaltis, eu tenho certeza absoluta que o Cássio vai se consagrar. Ah, então, acho que dá pra fazer assim. O Corinthians, você sabe que é um time sofredor, então dá pra gente meter uns 3-0 no peixe pra próxima fase da Copa RG. Do Brasil. Vai dar? Você acha que vai dar? Talvez. Vai dar? Vai? Como assim vai dar? Cara, velho. Ô, RG! Como assim vai dar? Tá feia a coisa aqui. Vai dar pra passar pra próxima fase. Mas, ô, amigão, eu não sei. Eu particularmente acho que a partir do momento que você não vai ter um jogador importante dentro do seu elenco, o Corinthians poderia ter omitido a informação, RG. Eu acho que o departamento médico do Corinthians, junto com o Tite ali, tomaram a decisão errada. Deveriam ter anunciado que o Jadson não jogaria as vésperas do clássico. Ali na hora que tivesse que colocar a escalação na pedra, vai lá e coloca, fala, o Jadson tá fora. Mas você acha que isso muda hoje em dia, mano? Você acha que ainda conta isso? Fator surpresa, velho. Claro que muda. Até que ponto? Ah, não, que eu não sei, que a gente anunciando antes, anunciando depois, a gente tá sem um jogador em campo. Eu também acho. Então, é complicado isso, né, nesse ponto. Tá ruim pra caralho. É isso aí, amigão. Vamos para dentro do Santos aí tentar levar... Placar hoje. Mas isso aí não. O Santos faz um gol pelo menos. Não, placar hoje já disse. Eu tô torcendo aqui os 3-0 Coringão, mano. Agora, o Santos é um time ofensivo. Tem jogadores fazedores de gol. O Ricardo Oliveira é um cara que faz gol. O Giovani é um cara que faz gol. Gabigol faz gol. O Gabigol é um cara que faz gol. Mas, Sombra, não é só fazer gol. Eles são rápidos no contra-ataque. Giovani e Gabriel aberto pelas pontas, nas costas laterais. Eles são muito rápidos, cara. Contra-ataque, se der campo pro Santos, complica o jogo do Corinthians. Então, tem que... Assim, que o Santos tem tudo pra fazer um gol, tem. Já que o RG não defende o Santos, alguém tem que defender. Não é possível que o Santos não faça um gol. Mas por que que precisa defender? Pô, você não acha que o Santos pode fazer um gol? Eu tô dizendo que acho que o Santos pode fazer um gol. Não precisa de defesa. Você não tem quase certeza disso? Quem? Que o Santos faz um gol? Eu acho que faz um gol. Ah, mas você é pouco enfático, velho. Ah, mas precisa ser mais enfático. O cara tá respeitando o futuro campeão brasileiro, né? É que o RG não é bom pirroto igual o Mano. O Mano é bom pirroto. E o torcedor, tá respeitando ou não? Aí já é complicado, é a opinião de cada um. Eu conheço amigos e amigos, cada um tem uma opinião sobre isso. Uns já estão crentes que dá pra passar, outros não. Ainda mais depois da vitória de 3-0 em cima do Cruzeiro, que é um campeão brasileiro forte, né? Conquistou os últimos campeonatos aí, com liderança de tabela tranquila e tudo mais. Você acha que o Corinthians prezando a Copa do Brasil pra priorizar o brasileiro? Acho que jogou com um elenco equilibrado no jogo contra o Santos, mas teve os seus tropeços, né? Então é isso, amigo. Manda abraço pra quem você quiser. Tá bom, primeiro mandar um beijo pra minha mãe, que uma vez fui no programa do Silvio Ribeiro e não mandei. E, bom, mandar um beijo pra minha namorada e mandar um abraço pra todos vocês. Vocês têm um time bem muito legal aí. Ótimos radialistas, apesar das adversidades de time. Um time bem legal aí, o do estádio. Mas que radialista, bicho? Isso aqui era chapeiro. Só o Domênico. O outro vendia peça de computador na Santa Efigênia. Eu fogão. O outro empinava pipa. O outro vendia fogão. O outro vendia tecido no Bom Retiro. Que radialista, cara. Hoje em dia vocês fazem rádio. É radialista. Esse aqui vende forninho. O único aí é o Domênico. Forninho elétrico. O único é o Domênico. Radialista é o Domênico. Eu sou. Eu sou. Nós tiramos da Eu sombra. Um, eu achei que você não era só. Só nós aqui. Nós tiramos da Fundação Casa. E Aguinaldinha, você vende o quê? Fundação Casa rejeitou. Eu vendo rego, menina. Você o quê? Que isso? Era valoeiro profissional, velho. Valoeiro profissional, meu Deus. Valoeiro profissional, velho. É que infelizmente hoje soltar balão virou crime, né? Mas independente, infelizmente, vocês estão com um programa mesmo. Muito tempo no ar, e então eu respeito muito. Vocês mantêm uma qualidade bem legal. Meus parabéns aí pra vocês. E olha, você que foi no programa do Silvio Ribeiro, não mandou um abraço pra sua mãe, e por isso você vai sofrer a maldição dos mil flashbacks. Te contar um negócio. Há notícias, há pistas... Da véia. Especula-se. É, os caras estão tirando o doutor Dornelles, que está cuidando do caso. É verdade. E o doutor Dornelles está bem próximo de saber o paradeiro da velha. Parece que amanhã na véia. Amanhã? acho que amanhã de manhã no Energia na Veia devem ser reveladas novas pistas do paradeiro da véia. Ele tá próximo, doutor Dornelles. Já estão tirando ele aí. Ele tá chegando próximo de saber o que vai acontecer, viu? Então, olha, amanhã de manhã no Energia na Véia, fique ligado, porque há fortes indícios de que acharam a véia. É mesmo? Já ou que pelo menos sabem do paradeiro da véia. Viva, né? Aí sim, tá viva. Viva. Viva. Viva. Ah, ainda bem, graças a Deus. Na verdade, o que é importante é tá viva. Há quem diga que ela respira. Ah, é? É. Ainda bem, hein, que ela respira. Ainda bem, hein? Ô, amigão, um abraço pra você, viu? Um abraço aí pra vocês. Alô, valeu, valeu. Boa. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de Eliar, muito além da partida. Também da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Estamos aqui na 7 Expo. Feira de equipamentos, tecnologia e serviços aplicados aos mercados de broadcasting, telecomunicações e mídias convergentes. Estamos no stand da Broad Media. Muito bem. Esse é o Estádio 97. Ô, Benjamin, legal esse esquema aqui da Broad Media, né? Temos aqui um chroma key aqui atrás, legal, né? De muito nós, louco. Né? Cê muito vê aqui, louco, meu. Você vê muito aqui legal nessa tela... O estúdio virtual, o cenário virtual de um estádio de futebol atrás de nós. Ai. E em breve, se a Dilma Vanna permitir, no ano que vem, a gente pode até ter esse esquema atrás de nós nas transmissões diárias do Estádio 97 pela Energia. Legal, cara. Muito bacana isso aí, meu. Parece que realmente tem um campo de futebol atrás, muito legal. Muito bacana, não é? Você sempre ocupando o governo, né, Lindinho? Que coisa maravilhosa. Não, vou culpar quem? Minha avó. É. Ela lá enterrada, calma, eu vou culpar ela. Calma que em 2018 a coisa melhora, a gente tá de volta, vamos dormir de vez isso aí. Chega. Calma que em 2018 eu tô de volta. Pelo amor de Deus. Muito bem, estamos aqui na Energia 97, hoje 101 anos de Palmeiras. 101 anos. E vai ter festa? Já foi, né? Foi segunda-feira a festa e eu espero... O que foi, Benjamin? Não, esse microfone... Não, tá aqui... cortado, acho. Tá cortado, tá sem fone, ó. Teve uma janta lá no Palmeiras. Olha, o Benja foi maldoso. Não, teve segunda-feira, tem a festa. Sempre tem uma, antes do, da uma semana janta do aniversário, na segunda-feira tem a festa. E você foi convidado? Não, não sou convidado. Pô, nunca de fui. De novo? De novo. Eu faço isso, a menor questão véio de ser. Não, só porque o Rudy foi, você fica... Pô, você foi convidado, Rudy? Eu fui, queria agradecer. Sacanagem. Não... Ó, ô Domênico, ó a nossa moral. O Neto foi convidado. Fala a verdade. Não. Eu joguei no Palmeiras. Domênico, o Neto foi convidado. E palmeirense. E ele eu joguei no Palmeiras. Tinha uma mágoa lá do Paulo Nobre com ele e convidou o cara. Então vamos brigar com o Paulo Nobre. É nóis. Não, eu vou brigar com o Paulo Nobre ano que vem, ele me chama. Não, mas eu não tenho esse problema. Mas fazer a festa numa segunda não rola um déjà vu? Não, mas é toda segunda sempre foi. Sempre que foi. Maldade. Mas, não tem conversa fiada, não. Eu sei que o Domênico... Isso aí, olha só, isso aí aconteceu duas vezes na vida só e acabou. Esquece. Acabou, nunca mais. Ah, mas a Série B de vez em quando é legal. Então vai vocês. Vai vocês, eu tô de saco cheio, já vi, gente. Chega, velho. Oi. Deixa pro Vasco agora que tá louco pra ir. Né? Mas, vó, diz um negócio. Você vem todo dia, ou quase todo dia. Quase, né? Não, todo dia, pelo menos, os espíritos tá comigo aqui com vocês. E fiquei sabendo também que segunda tinha um monte de corintiano na festa do Palmeiras. Ah, sempre tem, né? Bom, mas as raízes são iguais. Fala a verdade, né? Você, vó Olímpia. Cada ano tá pior lá, viu, Sombra? É. Imagino. Eu tô diariamente defendendo o Palmeiras. É engraçado, a festa do Palmeiras vai um monte de corintiano lá. Não é questão de... Pode ir, não tem problema. Mas um é da costela do outro. Mas eu também já não sei se tá cheio de corintiano no meu clube. Mas é engraçado isso, é engraçado. Né? Pode ser isso, Sombra. Né? Eu já não sei, do jeito que os caras tratam aquilo, eu já também não sei. É. Né? Deve ser o cavalo de Troia aquilo. É o Morumbi de Troia agora. Mas não é isso, eu acho que assim, um aniversário de um clube, eu acho que tem que o cara que gosta do clube. O cara que ama o clube. O rival, ele vai lá pra fazer média. Mas quem que você prefere lá, o Neto ou o Mustafa? Não, mano, qualquer um dos dois pra mim é ruim do mesmo jeito. Mas eu joguei no Palmeiras, fala a verdade, eu joguei no Palmeiras. É ruim. Joguei no clube, ó. Um desses aí se diz palmeirense e arrebentou com o clube. Levou pra segunda divisão e o Cacilha 4. E muitos amam ele lá. O outro aí... Mas o vó, é corintiano. Mas você vem aqui quase todo dia, defende o porco. É. Diariamente. Chama os seus netinhos. É. Né? Aí na hora do aniversário ninguém te chama. Você que é conhecida. Não, você quer saber, Sombrolho? Olha, nem pra fazer o bolo me chamaram da festa. Não, mas você não fica magoada? Aí eu fico tristinha. Ontem falei. E o seu netinho Rude não fica magoado? Olha, ele ontem ligou pros meninos da assessoria. Ah. E disse, ó, na hora de chamar pra ser capa da revista, né? Na hora de fazer as entrevistas, chama, né? Agora na festinha não chama. Mas, e eles falaram o quê? Vocês estão falando não o quê? Não é comigo. Mas eu vou chorando pra ser convidado na festa, velho. Ano passado, gente, é a festa de 100 anos do Palmeiras. O Leão. Centenário. O Leão. Esse ano também fora. Não foi convidado. Mas o Leão esse é brigado lá, não é, com a diretoria? Gente, só um minuto. Você vai fazer uma festa. Só um minuto. Centenário. Gente. Centenário de um clube. E o Leão fez parte da história do Palmeiras, hein? Centenário do clube. Verdade, né? Ou festa de aniversário do clube. Eu concordo. Não pode ter briga de A ou B. Não. Porque o fulano, em especial o jogador, o ex-jogador, o ídolo, é um bilhão de vezes mais importante. Benjamin, você, já fez, gente. Você já fez parte da diretoria do Corinthians. Você sabe como é que funciona essas coisas de política. De uns tempos pra cá, isso vem acontecendo em todos os clubes. Sabe, no Corinthians vai palmeirense lá no aniversário, vem São Paulino, mas aí é política. Vai não sei o quê. Aí é política. É, então, então eu vou dizer pra você o seguinte: pouco me importa de ir numa. Eu não faço a menor questão de estar ao lado dessas pessoas. Eu amo o Palmeiras acima de qualquer coisa. Eu não ganho um tostão do Palmeiras pra falar bem, porque eu amo o Palmeiras. São diferente. Mas são duas coisas diferentes. E o torcedor do Palmeiras não é aqueles caras, eles não representam a torcida do Palmeiras. Aqueles 300, 400 claro pessoas. Que não, Não representa o Palmeiras. Quem representa o Palmeiras é a torcida do Palmeiras, que é brilhante, sensacional, e sempre foi. E levou o time nas costas sempre. Mas e leva. Porque no último ano do Palmeiras aí, ô Benjamin, a torcida do Palmeiras triplicou. Sabe o que é isso? É triplicou. O torcedor do Palmeiras que merece todo o respeito. São duas coisas. Ele que tem que comemorar sozinho. Mas e não esses caras aí. Gente. São duas coisas diferentes. Eu não tenho nada contra na festa do Palmeiras ter São Paulino, Corinthians. Eu não tenho nada contra. Ou na festa do Corinthians ter São Paulo. Eu não tenho nada contra também. A festa não é só pra quem torce. Sim. Acho que você tem gente que você tem que convidar. Sim. É porque agora, eu faço aniversário, eu convido você, O que eu acho feio, é você ter um aniversário de um clube e você não convidar primeiro todos os ídolos da história. Fizeram história no time. Talvez não dá pra você convidar todos os jogadores. Mas os que fizeram história, sim. Ídolo, pelo menos você tem obrigação de convidar. Sim, sim. E outro, não é demagogia não, não tô babando ovo pra vocês não. É o seguinte, você tem palmeirenses, no caso, porque é o Palmeiras, ilustres na mídia, famosos. Eu acho que tem que convidar, sim. É verdade, exclamação. O convidar não significa que tem que dar favor, pedir algum favor em troca, ou é porque convida tem que elogiar. Mas eu acho que é uma questão de educação, de... É, como se fala, de consideração. Também é isso que eu falo. Mas o Leão, até hoje, ele não conheceu o estádio novo do Palmeiras. Ele falou pra gente. O Leão não foi. O Leão falou que deram uma cativa pra ele. Eu também não fui. O Leão deram uma cativa pra ele que só deram no blá blá blá. Mas ele não tá brigado com o Nobre? Não, ele não tá brigado com o Nobre, mas deixa eu te falar. Mas o Leão tem que estar acima de qualquer briga. O cara tá na história do clube. É bem com o Leão. Você tem que ver o Benjamin. Aí você tem que ver o Leão. O Leão com o Benjamin, ele não conhece o estádio novo do Palmeiras. Como eu dizer, dois leões, vamos dizer assim, entre aspas. Porque, né? Dois leões. Você tem o Leão, jogador de futebol, e o Leão, treinador. O Leão, jogador de futebol, ele foi um ídolo do Palmeiras, cara. Foi, eu, quando eu brincava de... meu ídolo não morre. Mas ex-ídolo. Benjamin, quando eu ia pro gol, quando eu brincava na rua, nossa, você era eu gritava goleiro. Leão no gol. Mas você tomava gol pra caramba. Verdade. Você não devia por isso que eu digo. Goleiro. Mas quando vocês forem... O Sombra, tem certeza que gritava o Valdir Pérez, ou não? Claro. Então, mas o Benjamin, acho que gritava lá, você Tobias. Não é isso? Oi. Então a gente, quando era moleque, gostava dos caras, mano. Você, por exemplo, o Ronaldo. Né, mano? Ronaldo, você que é um goleiro, o mano que é um goleiro exemplar, Cássio, e quando ia pro gol, gritava lá Ronaldo. O RG, por exemplo, sei lá, gritava lá o Rodolfo Rodrigues. Mazzaropi. Você lá, o, né? Mazzaropi. Não é verdade? Então, assim, foi um... Foi não. O Benjamin não gosta de falar que foi. É porque eu falo foi porque acabou, não joga mais. É bem verdade. É um ídolo e sempre será como goleiro. Sempre. Então, eu acho que esses caras têm que estar lá, têm que fazer parte. Aliás, não só isso, deveria ter um camarote lá pros caras, como o Santos tem lá na Vila Belmiro, e eu fui lá na Vila já várias vezes, RG, e vi vários camarotes lá de jogadores do Santos. Você tem que ter isso aí reservado pros caras. Os caras fizeram história no clube, cara, ganharam títulos. Agora, é inadmissível isso. Agora, se os caras acham que tem que ser assim, que se dane. E velho, nós vamos levantar essa história agora, se no próximo aniversário do Santos, se o RG vai ser convidado. Nós vamos agora investigar aí cada aniversário de clube também, né? Pra ver se, se cada um vai ser convidado. Mas eu parto dessa linha do Domênico, viu? Esse negócio de misturar a estação, essa coisa de. Lá de vem o RG e o velho conformismo. Não tem nada a ver. Meu cara, Deus do céu. Ele não tá nem aí se o Santos vai fazer gol hoje, se vai ser convidado. O RG tá o conformismo. Se vai ter festa. Se vai ter festa. É que o Santista, você tem que convidar poucas horas antes da festa. Que por que, mano? Ele vai estar vivo. Não. Então é melhor você convidar duas horas antes da festa. Fala, oh, daqui duas horas tem festa. Festa a gente gosta de fazer, tipo, uma festa hoje. Você vai ver a festa hoje. Será? Esse é o Estádio 97 no oferecimento da... Esser Benjamin. Olha só, amigo, em agosto, a hora é ser a maior oportunidade do ano para você comprar o seu imóvel nas melhores localizações e com o padrão que só a Esser tem. São preços imbatíveis e a Esser ainda oferece um pacote de vantagem para facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora, um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais e um ano de IPTU e condomínio grátis para quem comprar um imóvel residencial. Acesse o site esser.com.br ou liga lá para a Esser, amigão, 3066-0900, 3066-0900 e confira as melhores ofertas. A hora é Esser, só em agosto, hein? Esser, o nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, Paula Ror, pro Guilherme, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. E todo mundo tá fazendo economia, mas pra comprar aquela bermuda bacana, uma camiseta maneira e aquele tênis estiloso, não dá pra economizar. Ou melhor, não dava. O Mega Shop Outlet tem opções pra toda a família. Tem Rainha, Topper, Timberland, Mizuno e Havaianas com preços incríveis. E comprando acima de R$150, você parcela em até 10 vezes sem juros. Sua hora de economizar é agora. Tem loja na Moca, no Shopping D e em Diadema. Confira os endereços das 21 lojas em megashop.com.br. Mega Shop Outlet. Sua hora é agora. Olha o avião do Estádio 97 passando. Anota aí. Tá passando o avião do Estádio 97, a promoção que te leva para ver U2 em Barcelona. Anotou? Muito bem, anote aí que uma promoção dessas que te leva para ver U2 em Barcelona não é todo dia que acontece não, não é mesmo? Estádio 97 da Energia 97, vamos trazer mais um participante aqui de dentro da 7 Expo. Estamos aqui no estúdio da Broad Media, não é isso, Motinha? Sim, chefinho, estamos aqui hoje com o aniversariante palmeirense. Qual é o seu nome? Opa, Rafael. Porcolino. E aí, Dodô, é nóis. É nóis, meu velho. Parabéns a todos. Vamos ganhar hoje, nós. Hein, velho? Parabéns pra nós. Pra nós. Nem você acredita nisso, seu idiota. E aí, hoje, cara? Ah, se ferrar. Ah, cara, hoje, time meio desfalcado aí, né? Com os volantes bem meia-boca mesmo assim, né? Mas acho que dá pra gente ganhar sim, vamos vir com força total e... Ah, o empate tá bom, pra né? Nós tá bom, né? É, o empatezinho já ajuda. Empatezinho tá ótimo, pô. Já traz classificação, aí, que vale a classificação, né? É, isso aí. Vocês qual podem... foi a maior alegria que você teve como palmeirense? Cara, são muitas. Desde criança, quando eu via joguinho ali, ajoelhado na frente da TV, segurando o santinho, rezando. Passei por algumas boas já, em segunda divisão e tal, mas muitas felicidades também. Qual o maior? Lembra assim que você fala que você... Oh. Inauguração da arena. Meu, pra mim foi... Quantos anos você tem, meu bem? 25. Aí viu pouca coisa boa também, viu? Ah, mas ele viu a Libertadores no 99. É, viu? Mas você lembra? Libertadores. É. Você lembra? Alex dando chapéu no Ceni, viu muita coisa boa. Não, ah, é porque infelizmente as pessoas que têm 20 anos... Os caras comemoram o Alex dando chapéu no Ceni, velho. Ah, ele viu bastante eliminação de Libertadores, viu, São Paulo? Viu, né? Bastante eliminação. Ou uma só. Porra, mas hoje é aniversário do time, é fala coisa boa, animal. Porra, meu. Porra, é. Foi hoje tá só. Falando a comemorar o Arilho. Coisa boa, pô, coisa boa. Ganhar de São Paulo é coisa boa. Ô Norberto, quem é o seu rival? O São Paulo ou o Corinthians? Cara, em questão de futebol, o Corinthians. Agora, extra-campo é o São Paulo. Ô Motinha. Ah, tem dois, é extra-campo e em campo. Tem extra-campo e dentro de campo. É que o São Paulo é histórico, né? Por causa do negócio que tentaram tomar o estádio. É um monte de coisinha. Ô Motinha. Aí, tá ouvindo aí? Fala, velho. Ô Norberto, quem que você escalaria no lugar do Afrouxa e do Gabriel Siqueira? O Giroto melhorou bastante nos últimos jogos. É verdade, né? Fez até gol, né? Fez até gol. E talvez tentaria dar uma chance ali pro Felipe Gabriel. Eu também acho, avançado. Viu? Mas é que ele não tem ritmo de ritmo, né? Ah, vamos tentando. Ritmo de ritmo, ó, velho. É, de jogar bola, né? Talvez colocar no segundo tempo, recuar um pouco o Zé Roberto. Ele deve jogar com o Amaral e com o Rabinho. Com o Rabinho, e com o Viroto. É, mas hoje o Palmeiras tem que ser inteligente. Tem que esperar vir o Cruzeiro pra cima, contratar. O time do Cruzeiro é ruim, português. Então, deixa ele vai vir. Vai pra cima e ganha logo. Deixa o Cruzeiro vir, o Palmeiras sai vale na boa. Aqui, ó. Tá com medo, velho. Eu senti medo na voz da velha. Time do Cruzeiro é ruim, mas tem que respeitar. O Palmeiras foi lá e perdeu o jogo deles lá. Mas deu dois gols, né? Não importa, Portugal, não importa. Tudo quanto pro foi Portuga o jogo. Tem o si. Deu dois gols, perdeu o jogo, filho. Não interessa se deu. Mas, Dô, o que a gente interessa, tá falando... Mas é que aí o Cruzeiro, não interessa, é que perdeu. O que a gente tá falando é que o Cruzeiro não criou um monte de chance. O Palmeiras teve duas falhas e entregou dois gols. Mas quem disse que se hoje não vai dar mais um gol? Ah, mas aí tá, Dô. Você acha que o Palmeiras classifica hoje? Eu acho que classifica fazendo gol ou não. Também tem essa ainda. Acho que pode classificar. Não sei se faz gol, não faz gol. O Palmeiras tem... Olha... Se você pegar os últimos jogos do Palmeiras, parece que tem feito gol em todos os jogos. Eu não me lembro um jogo que o Palmeiras não fez gol. O último jogo que eu acho que o Palmeiras não fez gol foi o Joinville no primeiro turno, que foi 0-0. Não, Atlético Paranaense. Tomou 1-0. Perdeu aqui. Ah, não, ele perdeu de 1-0. Isso, perdeu, não fez gol. O resto fez gol em tudo, pô. Amigo, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Rafael. Mas não deixa de ser um amigo ouvinte. É, a torcida do Palmeiras vem lotando, vem dando um show, né? Vai ser uma grande decepção se não conseguir pegar pelo menos uma vaga de Libertadores? Não, decepção não. Eu acho que o time mesmo é para o ano que vem. A gente está montando uma estrutura bem legal lá. Mas o que vier esse ano é lucro, cara. Agora eu vejo assim, seja muito sincero. Palmeiras vinha brigando por vaga no G4 como ainda briga. Briga, com certeza. Sobra para mim. Tem certeza que não passa 90... Tem certeza que a meta de vocês... Não é mesmo o G4, que se não pegar o G4 não vai rolar um puta decepção? Claro que vai. Vai, com certeza. G4, pelo menos, acho que esse ano é o alvo, o foco. Porque obrigação. Obrigação. Porque pelo desempenho que o Palmeiras vinha tendo, pela pontuação que vinha somando... O investimento que fez. Pelo investimento feito, pelo número de contratações, se não pegar G4... É broxante. A gente tem um bom elenco, né? Um bom trabalho vem sendo feito. Só que tá oscilando muito o time. Isso que não dá pra entender o que acontece ali. Mas acho que dá pra, assim, pegar um G4 ou talvez sonhar com o título da Copa do Brasil pra um acesso direto pra... No começo do ano, velho, eu falei pro time do Palmeiras era pro ano que vem. Sim, e esse sim. ano, talvez... Você acha que no ano que vem realmente continuar algo? Eu acho que ano que vem tem que trazer mais algumas peças pra complementar o elenco. Dá pra fazer um ótimo trabalho. Ah, que peças que falta no Palmeiras? Uma função do Cleiton Xavier seria se ele estivesse em boa fase. Tá voltando a jogar. Só daqui um mês e meio, viu, Norberto? É, então, infelizmente teve essa lesão aí. Mas quando veio esse ano o Cleiton Xavier, falou, é esse ano que vai. É, então, a gente esperava isso. Não tem muito também o que se fazer, viu, amigão? O time então, é pra esse ano mesmo, cara. Então. Um zagueiro melhora um pouquinho ali pra jogar junto com o Vitor Hugo. Fala, Dodô. Ah, eu quero dizer o seguinte, pra alguns torcedores, e eu converso com muitos torcedores, inclusive o Vilela é um deles. Ele fala que, e alguns deles também, não só o Vilela, diz que tá ótimo, não tem que cobrar, porque ano passado passou um sufoco desgraçado, tá de grande tamanho. Para outros torcedores, que é o meu caso, eu acho que o Palmeiras precisa, no mínimo, conquistar a vaga da Libertadores, sim, senhor. É o mínimo esse ano, também E vou dizer uma coisa. Pelo que gastou, pelos jogadores que vieram? Pelo que gastou, por tudo, não tem esse papinho de, pro ano que vem, não existe ano que vem, time grande tem que ganhar agora. E o futebol brasileiro não permite planejamento a longo prazo. Não existe, pro torcedor. Só o futebol não é assim, gente, não põe todo mundo lá e joga e ganha. Não existe planejamento de médio e longo prazo. O torcedor, pro torcedor, ele não quer saber de ano que vem, ele quer agora. Ele quer agora. Então, assim, o Palmeiras tinha tudo pra brigar. Tava em terceiro lugar, pô. Até porque terceiro lugar a quatro pontos do líder, pô. Até porque não tem ano que vem, se não tem um agora, velho. Não tem, ô, Benjamin. Se não coisa, ganha, se não classifica. Acho que frase bonita, hein, mano. Olha aqui, ó, o investimento feito pra esse time do Palmeiras, RG, é pra disputar no mínimo Libertadores ano que vem, mano. É pra disputar Libertadores. Por quê? Porque aí sim, no ano que vem, é o último ano do Paulo Nobre no Palmeiras e ele vai ter que sair do clube porque vai ter que entrar outro cara. E da Crefisa também, ele, né? Foi reeleito no clube, então ele vai ter que largar e colocar um sucessor ou alguma coisa assim. É o ano do cara, velho, pra ele ganhar tudo. tentar ganhar uma Libertadores, tentar ganhar um Mundial, um, sei lá, um Brasileiro. Ele tem que ganhar. Então ele tem que, no mínimo, esse ano, ir pra Libertadores. Se não for, será um fracasso. E os caras lá pensam assim, sim. Pensam assim, sim. Tem que tentar ganhar a Copa do Brasil agora, pra tentar liquidar coisa, entendeu? Tem que ganhar. E vou dizer, a Copa do Brasil não é difícil não, hein? Ela é difícil no sentido de que tem alguns times grandes e tal. Mas vai ficar aí, por exemplo, o Corinthians e Santos um fica. É, roda Vasco um. E Flamengo? Roda outro. O outro roda, time grande. Então vai, por exemplo, São Paulo hoje, eu acho que passa. Mas se de repente não passar... O Ceará é uma baba. Ô, oh, fica Ceará, é. Filho. Então já cai mais outro. Então é a chance do Palmeiras, cara. É mais... As chances são boas, verdade. Não, é fácil, mas é mais simples que o brasileiro. O brasileiro esquece. Então. O brasileiro esquece. O brasileiro... Ou é o Corinthians ou é o Galo. Ah, não, pra ganhar título não dá. Ah, não Galo, dá. Maravilhoso. Eu, no meu ponto de vista, o Palmeiras perdeu o título nesse último jogo. Mas, ô Domênico... Ele tinha que ter vencido o jogo do Atlético pra tirar esses pontos, ficar entre os quatro e tentar ver se que vai acontecer. Mas não ia pegar. Aí você fala assim, ah, mas faltam muitos jogos, 18. Não é assim que funciona. Pra mim não funciona assim. Brasileiro, você tem que ficar sempre perto da boca do gol. Que sal Grêmio. E quando chegar 5, 6 últimas rodas, aí você vai pra cima pra tentar dar o bote final. Mal é mal Grêmio. Exatamente, é isso aí. Pra Domingo. Mim, quem briga pelo título hoje é Fluminense. Pra não. Mim é Grêmio, Atlético Mineiro e Corinthians, hoje. Olha, hoje eu respeito a opinião de vocês, mas eu acho que a briga do Campeonato Brasileiro não, hoje... Não precisa ser muito político não, precisa respeitar. Não, mas eu respeito sim. A briga do Campeonato Brasileiro hoje está entre dois times, Corinthians e Atlético Mineiro. Nem o Grêmio entra nessa briga, não. O Grêmio é um time estável para estar no G4, aí eu concordo. Mas entrar pela briga ali do título, eu acho que... Acho que briga, sim. Entre Corinthians e Atlético Mineiro tem um abismo pro outro concorrente ao time. Grêmio e Corinthians é a diferença de 6, né? Mas é que tá, Sombra. Eu tô falando supondo que o Grêmio ganha do Corinthians, vira 3. Então, diferença, Sombra, em termos de expectativa. E aí tem um confronto, né? O time do Grêmio, ele tá jogando bem, mas muitas vezes oscila. O Corinthians não tem oscilado, assim como o Atlético Mineiro também não. Mas o Guerreiro disse que o Corinthians vai cair. Falou nada. Você leu isso? Ah, mal os Eu ouvi a declaração do Guerreiro, Moto. Primeiro, você tem que levar em consideração que é um estrangeiro tentando falar português. Já existe aí uma dificuldade na interpretação. E segunda coisa, o que o Guerreiro disse foi que o Corinthians, em algum momento, ele vai oscilar no Campeonato Brasileiro. De fato, vai. Então, acontece com todo o clube. Esse é o momento que, de repente, o Grêmio pode ressurgir. Mas eu não acho, Sombra. O Corinthians, no primeiro turno, o Corinthians, ele manteve uma constância. O Corinthians, aí, em termos de aproveitamento fora de casa, foi o time que mais ganhou pontos. Foi o melhor visitante ali na questão de ganhar pontos fora de casa. E dentro de casa, o aproveitamento do Corinthians beira os 90%. Hoje, talvez, o Corinthians tenha um baque perdendo em casa. Imagina. Porque o Santos deve ganhar do Corinthians. Com certeza. Embora baque o RG nenhum, talvez não aposte tanto, mas eu acho que reza o mesmo, Santos Mané. Deve ganhar do Corinthians hoje. Reza, Mané. Sobra, não, nem os corintianos querem. Aqui. Tá na cara. Um ouvinte aqui que disse que a gente falou uma coisa aqui, uma inverdade, né? Diz que o Leão, ele foi homenageado nos 101 anos do Palmeiras agora. É bem verdade. E disse que ele conhece a Arena, sim, tem até vídeo dele dentro da Arena. Mas ele falou que não. Só você viu recentemente, o Leão ele me falou. Foi, ele foi na Arena quando estava em obra. Nos 101 anos, agora, não. Esse agora, desse não. Aniversário. Não. Mas o Ben já falou do centenário. Não, não, centenário sim, mas estou falando 101 não, aqui. Então o ouvinte não está, eu não estou errado não. Não, não, 101, não, não do 100. Eu falei nos 100 anos. Tem que ter a fonte certa, na né? Na festa dos 100 anos o Leão não foi convidado. Isso. E em jogo do Palmeiras na Arena, o Leão não tinha ido não. Ele esteve na Arena quando ele foi fazer a matéria para um canal de televisão, quando o estádio estava sendo construído. Depois falaram que deram cativas para alguns ex-jogadores. E ele falou que ganhou, mas até hoje ninguém deu. Ah, tem que ter a fonte certa para não é falar dito, bobagem, né? Então é dito pelo Emerson Leão. Você explicar pro... Ele falou que uma menina ligou para ele, né? Ele falou, uma menina ligou... Isso mesmo. É, mas aonde, né? E o Leão, quando liga uma menina... Chuta o balde. Quem? É bem verdade que fiz propaganda de cueca. Por quê? É verdade. O rapaz foi mandar abraço. Mandar uma moela pra minha namorada lá, Amanda. Boa, Amanda. Um salve pra todos nós, palmeirenses, parabéns, né? Pela data aí, e vamos ganhar hoje pra trazer. Ah, mas agora sim, comemorou o centenário, bem, agora comemora 101, 102. É, muito chato. Mas é Domênico, comemora 40, 50, 60, né? Eu? Só, não, é só data cheia. Só datas cheias. É. É isso, pô. Hoje é o início de um novo século nosso aí. O Nobre aí. Chegou aqui, olha lá o Paulo Nobre. O Paulo Nobre, velho. Okay, Valisa, o Paulo Nobre, vem cá. Queria um abraço pra vocês também. Foi um muito bom programa, todo obrigado. Dia. Já muito bom. Anos. Valeu. Obrigado aí, galera. Valeu, velho. Olha o Paulo Nobre aqui, chefinho. Parece o Paulo Nobre, olha lá. Aparece mesmo. O Paulo Nobre, hein, Paulo Mais gordinho. Nada, nada. Mais gordo mesmo. Mas pintou um pouquinho, o cabelo, um pouquinho, só. E torce pelo Boca Juniors. E é mais rico. Ah, não! Nossa, agora vai... Olha, um caso... Nossa, o Portugal teve um orgasmo. Del mundo. Torce pelo Boca, viu? É? É. Ele pode manter relações com você? No Fox Sport, porque... Ele torce pelo River, acho eu. Eu? Sim. Ah. Parece. Eu para time argentino não torço para nenhum, velho. Que pensa você de la cancha? Eu sou. Que pensa você de la cancha de Racing, no fundo do croma? Racing? Sim, a cancha de Racing está lá. Isso é um novo estádio, foi feito pelo Perón há muito tempo atrás. Presidente Perón. Pode falar em português, português. Não, para quem não sabe aqui, o estádio que está no fundo do croma aqui, o estádio que está no fundo aqui da gente, para quem está vendo o programa, é o estádio do River, o estádio do Racing. O estádio Presidente Perón. Falando nisso, mano, tá o Renudo ali, viu? Agora, River ou Racing, porra? Vocês sacaneiam o Portuga, cara. Mas ele tá falando um argentino diferente do que o argentino entende. O argentino não entendeu. O argentino do português. O espanhol. Espanhol, né? Mas ele é português ou não é português? O Portuga fala argentino. Não, não é. Ele torce pelo Sporting ou pelo Porto? Ele torce pro Boca. Eu sou Boca Juniors, velho. Você é Boca? Muito Boca. Aqui é Lusa. Pai... É, ele é Boca. Isso e morde. Que qual foi o melhor jogador do Boca da história? Pra mim, o que eu mais gostei, me identifiquei, pra mim, o meu ídolo no Boca Juniors, todo mundo vai falar Maradona, é muito simples. Eu peguei a geração de La Torre e gosto muito do Esqueloto. Pela malandragem, pela coisa. Navarro Montoya. Guilherme. Guilherme, claro. Pra mim, ele era o torcedor no campo. Guile! Portuga! Olha, Portuga já tá que nem Amanda. Tá todo esparramado. Nossa, tá úmido, Portuga. Tá úmido. Carlos Tevez voltando pro Boca. O que você achou disso? Ele só não afasta a cadeira aí, senão... Por um lado, é ótimo. Mas por outro lado, economicamente, é muito, muito importante. Não sei o que vai dar. De todas maneiras, me parece... Que o Tevez voltou pra casa. Isso faz. Tá mexendo na minha barriga. Mas o argentino, o Mota tá alisando tua barriga, cara. Exatamente. Você tá gostando? Não, mas consigo. Mas você tá boludo. Deixando, mas cara. Você tá deixando. Boludo. Tevez boludo? Todos os argentinos somos boludos. Não tem como não ser. São todos boludos, né? Olha, é um pelotudo. Outra argentina que ele reclamou. Outra argentina, esse o Mota gostou. Esse ele gostou. Vem cá, urso. Adoro, urso. Vem cá. Olha, parece o Kenny Rogers. Parece véio. Comandante do Titanic, Bruno. Olha o argentino passando. Olha pra lá, Mota, velho. E você, torce pra que time na Argentina? Já esqueci. Já esqueci. Não torce mais? Não. O Brasil, torce pra... São Paulo, né? São Paulo, tricolor. É nós, Kenny Rogers. Kenny Rogers, velho. Na Argentina a gente disse que tem duas coisas que você não troca em sua vida. A mãe e o time de futebol. Quem troca o time de futebol, não tem mãe. Será isso? É verdade. Olha a cara de tristeza dele. Triste. Ele tá triste, hein? Que coisa, mas, hein? Mas então, Benja, você não torce por ninguém na Argentina, por quê? Ah, o Benjamin. O Benja. O Benjamin. Você não torce por ninguém na Argentina, por quê? Eu sou brasileiro. Vou torcer pra alguém da Argentina? Ah, depende do cachê. Eu torço pra nenhum time no mundo. Eu torço pro Corinthians só. Mas tem um monte de argentino. Tem um monte de argentino que está deixando o time brasileiro lá em cima, né? Um monte. Se não fosse para os argentinos, o time brasileiro estava lá embaixo. Qual time? Qual jogador argentino está deixando? Centurião. Ah, o São Paulo tá bem, né? O Guerreiro, que já é importado. Guerreiro peruano. Não, mas importamos pro Peru. Exportamos pro Peru, Guerreiro. É, os dois últimos campeões da Libertadores são argentinos, né? Os dois últimos campeão. Não, mas o último é argentino? River Plate é argentino? Infelizmente. Não sei onde ele nasceu, né? Infelizmente. Acho que não, ele é do Rio da Prata do outro lado. Do outro lado do Rio. É uruguaio. Então tá bom, muito obrigado pela participação, Argentina. Bom trabalho aí, tá bom? Valeu. Falou, manda um abraço lá pra Kirchner, manda ela lá, pro inferno. Pra Kirchner. PQP, não é? Cada um tem a Kirchner que merece, né? Nós também não podemos falar nada, não. Exatamente. Aí, Dilma. É bem verdade, Lidinho. O melhor lugar da Cristina é lá no sul, onde ela vivia, teria que ficar lá. Bem frio, 30 negativos. se der pra levar mais gente junto... Ô, Sobeto, deixa eu só mandar um abraço que eu recebi um e-mail aqui, Dodô. Obrigado, cara. Manda. Diga lá. A Mari Bueno, ela fala assim, olha, que ela programou pro filho dela nascer no dia do aniversário do Palmeiras. Ó, que legal. Ela fala que somos palmeirenses roxos, ou melhor, verdes, e programamos essa data para comemorar em dose dupla. Manda um beijo pra ele na rádio, é o Samuel, filho da Mari Bueno aí. Samuel. Palmeiras, então parabéns. Parabéns. Que ela foi que programou pra nascer no, no dia do aniversário do Palmeiras. Mas nasceu mesmo no dia ou não? Parabéns. Pai, ela tá falando que sim, mano. Não é que tinha 5 meses ela puxou. Nossa. Não. Puxou pelo cordão. Programou. Mandou tá o forceps ali, né, mano? Esse moleque é um... Quem é que na mesa nasceu com o forceps, com a ajuda do forceps? Ah, mano... Você já perguntou pra tua mãe isso, pô? O Vieira, mas não foi forceps, foi um... Foi um espirro. Foi um pum. Esse é o Estádio 97, hoje ao vivo, direto da 7 Expo, Feira de Equipamentos, Tecnologia e Serviços Aplicados aos mercados de broadcasting, telecomunicações e mídias convergentes. Estamos fazendo o programa ao vivo, direto do stand da Broad Media, tá bom? É isso mesmo. Se você vem aqui para a 7 Expo, trabalha no segmento, venha visitar o stand da Broad Media, que fica bem próximo. Aqui estamos na rua E, próximo à praça de alimentação. Estádio 97, que também tem um oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3.003-7888, 3.003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. É isso mesmo, Estádio 97, que também tem um oferecimento de HDI Seguros. Você está no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente para olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro, hã? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Vamos ver quem mais está aqui na feira para participar com a gente. Oi, chefinho. Deixa eu só pedir para baixar o volume aqui do geral. Peraí. Alguma figura esperta aumentou o volume aqui? Ah, ó, o Nilson, né? É, não foi ele, está louco. Alguém? É a mesa lá atrás. Não, foi, sabe aquela mãozinha da família? É lá. Ó. Ora, quem sabe faz ao vivo o Super Nilson, bicho. Não. Ah, vem cá, vamos lá. Qual é seu nome? Luiz Pedro. Qual é pra quem? Tricolor Paulista. Tricolor. E aí, o nosso tricolor hoje, contra o Ceará. Primeiro vamos falar do futebol em campo e tudo. E aí, contra o Ceará? Você acredita? Você acha que vai ser difícil? Ah, porém, eu acredito que com o futebol que o São Paulo vem jogando e com o time do jeito que tá, vamos sofrer, mas acho que um 3-0 vem fácil. Acho que só foi um acidente. Mas não meteu 3-0 aqui? Vai fazer 3-0 fácil lá? Sofrer ganhando de 3-0, eu também quero sofrer assim, pai. Contra advertente, vamos pra cima dos caras. O que tem pra fazer hoje é ir fazer gol, mano. Advertente. Vamos pra cima. Velho, eu tava vendo uma reportagem, Motinha. Um jogador do Ceará, o cara todo dia ele vai lá pra Fortaleza e ele anda de busão. 4 a 5 horas por dia, porque ele estuda, acho que fora ali da cidade de Fortaleza, e o cara tem que retornar todo dia para poder treinar. Ele pega uma condução, aliás, uma não, são várias. Ele demora 4 horas, de 4 a 5 horas dentro de um ônibus. Isso que é força de vontade, é o lateral esquerdo do Ceará. Porra, cara, agora jogador profissional aqui, Sombra. Cara, ai, não posso jogar, a minha coxa tá doendo. Cada formiga sabe a folha que carrega, mano. Então, problema do cara, mano. Paciência. E São Paulo... Não, peraí, repita essa frase. Cada formiga sabe a folha que carrega. Vida problema... de inseto. Paciência. São Paulo tá lá pra jogar. O time tá difícil, o time tá ruim. Mas vamos pra cima. E pra quem disse que o Ceará não tá nem aí, os caras fizeram o treino secreto, hein, velho? Cuidado, hein? Agora vai perder. Não treino. Pode ficar mais. Ah, lógico que vai. Começa com essa palhaçada. Pode fazer qualquer coisa, velho. Pode ter o Messi em campo hoje e perde. Para. Ei, cuidado. Você consegue imaginar o Messi entrando pelo Ceará? Que cena bizarra. Baixinho, cabeçudinho, fazendo gol. Aliás, eu não consigo... Você imaginava o Ronaldinho jogando no Querétaro? Não. Então. Nem no Fluminense. Então, você imaginaria o Ronaldo Fenômeno jogando no Corinthians? Não, é verdade. Não. Pronto, meu. É verdade, é verdade. Messi no Ceará, jeito, isso aí. Messi no jeito. Ceará, é isso aí. É isso aí. E aí, as partes políticas, o que está acontecendo com o novo presidente, essa confusão, dívida, eu o jogador avisei. Vai embora, tem que vender e tudo. O que, que você acha dessa história toda? Osório, você é a favor, você não gosta dele, você gosta do estilo dele, você é contra o rodízio? Ah, eu acho que o São Paulo... vacilou na contratação do Osório, em relação às contratações que deixou embora. O time tinha um time arrumado, tinha o Denilson no meio de campo mordendo, tinha o Denilson. Souza, tinha um corpo do meio de campo de São Paulo, era bom. Todo mundo foi embora e ficou o que na mão do cara? Colocar esses moleques pra jogar? Os caras não têm experiência, mano. Então fica difícil, mano, fica difícil. O Ganso é um cara que, sem comentários, mano, é um cara que tá jogando bola. Tem muito cara, onde eu moro, na Varja, se tivesse a oportunidade de estar no lugar do Ganso, os caras estavam engolindo o Ganso. Ganso é um cara cansado. Cansado. Oh, mas lugar meio suspeito, hein? Lugar suspeito você mora, os negros engolindo o Ganso, cara. É, tem um monte de gente engolindo o Ganso aí, ó. O Mota tá do outro lado, ele vem engolindo ai, muito ai, Ganso. Não muda o foco, não muda o foco, você falou, não vai arrumar nada aqui, irmão. Você falou que o Ganso... Você falou que o Ganso tá gansado, é isso? O Ganso é um ex-atleta em atividade, mano. Ele é muito ruim. E pintou uma proposta pra ele ir pra Arábia. Al-Ittihad. Mas eu não sei nem qual é o time. Ele não quer. Mas nem a Diz, nem ele, nem o São Paulo quiser. Se ele tá precisando fazer um caixa, mano, vai embora, mano. O que tá rolando? O papo que rola agora é o seguinte. Denilson, pedala, mano. O papo que rola agora é o seguinte. Se vier a proposta, ele não quer mais, vai sair de graça em 2017. Nossa, vamos aguentar mais 2 anos. Os tiozinhos, os conselheiros de São Paulo lá que tem conta de safena, vai morrer antes, mano. Eu canso, é difícil. Mas é o que tem. Vamos tricolor e paciência. Placar pra hoje. Daqui a pouco, 7:30, hein? Sofrido 3-0. Mas pode ser sofrido 3-0, velho? Amigão, o São Paulo já teve um time fenomenal. 3 gols no final, né? Em uma outra oportunidade, hoje seria no mínimo 5-6-0. Então hoje, do jeito que tá o time, 2-0 no primeiro tempo, depois dos 15 do segundo tempo, 1-0 lá, gol de... falta do Rogério Ceni, tá tudo certo. Mas sabe é que o mito volta hoje, né? O pessoal tá esquecendo disso. São Paulo perdeu os 3 jogos aí porque o mito não estava em campo. Mas sabe o que acontece? Não, eu acredito que o problema do São Paulo não é goleiro. Com exceção ao Rogério Ceni, que é um cara jogador. Que tem vontade qualquer hora, qualquer jogo ele tem vontade. Eu não sei até que ponto um Ganso, como ele mesmo falou, ou até um Pato, tem vontade de jogar um jogo como hoje, cara. Os caras vão olhar, porque os caras estão de saída, o Pato tá indo embora. O Ganso também não tá mais nem aí pra porra. O Pato nenhuma. Tá indo embora pra onde? Eu não sei até que ponto. Eles têm vontade. Cadê os o Pato? Caras são sem vontade. O Pato tá indo embora? O Pato tá sem vontade? Não, ele tá indo embora. O Pato tem sido o melhor jogador de São mas Paulo. Mas ele tá indo embora, mano. E daí tá mas ainda não foi vendido, você tá louco. Tá jogando bem, velho. Tá indo embora, mas os caras... Tá indo então, embora, vírgula. É. Indo embora, vírgula. Os caras estão torcendo pra vir uma proposta. O presidente do Corinthians... Em relação à sua pergunta, o Ganso, o Pato, esses jogadores... Meu, eu sou amigo do Terto, ex-jogador de São Paulo. Às vezes eu vou no estádio do Morumbi assistir jogo com ele, ele fala, meu, hoje é jogo para jogador que quer jogar. Como São Paulo e Flamengo, quando tava o Ronaldinho e tal, São Paulo e Cruzeiro, é jogo para quem quer jogar. Felizmente o Ganso não é esse cara, mano. Não é esse cara. Não que se apresenta. Entra no jogo, não vem, a bola é comigo, faz o jogo rodar, ele não é malandro de bola. E o que faz o Terto hoje em dia? Terto que foi um jogador... No começo dos anos 70, pra quem não sabe, atuou pelo São Paulo, era ponta direita, não é isso? Hoje ele trabalha no São Paulo ainda. Trabalha no São Paulo? O que ele faz lá? Cuida da área de criança, futsal, dentro do estádio do São Paulo, não lá em Cotia. Certo. E final de semana tá na quebrada com a gente tomando uma cerveja, ouvindo samba. Joga bola ainda? Não, malandro de bola. Hoje conhece muito de bola, mas bola é só com o filho dele. Ah, tá certo. Bacana. Então tá bom, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio da Broad Media, na 7 Expo, com a Energia 97, tá bom? Manda abraço, Luiz. Abraço pra todo mundo aí, nação tricolor. Paciência que hoje sofri do 3-0. Tá bom, cara. Meu irmão, o Ademir, os parceiros de negócio, estamos aqui na feira, tomando um chope e vendo uns corpos. Tá vendo uns corpos? Vendo uns corpos, velho. Pô, mas tem só menina, tem homem aqui, meu. Tem menina bonita aí? Tem umas moxas, pô. Ah, meu, tem umas moças aí que gostam de um troco, hein, mano. Quem tá com gosto. Gosta? Que isso? Dá um convite pro rapaz lá. Dá um convite pra ele. Dá um convitinho pra ele. Legal que você falou, sabe por quê? A mulher do Vieira tá grávida. Tá. E ela disse... Tá mesmo, Vieira? E ela disse... Que enquanto tiver grávida, não rola nada. E o cara, bicho, tá saindo pela tampa, bicho. Ele tá desesperado. Ah, por isso que ele fez proposta indecente pra mim hoje. Vamos ver se a gente ajeita alguma coisa pro Vieira, cara. Vamos ver. Eu vou te falar, tô mordendo a orelha, velho. Aqui na Zona Norte tem uma paradinha que chama Bradesco, 237. Leva ele lá, mano. Opa! E resolve a vida dele lá. Resolve lá. Jovita 237. Amigão, valeu pela força aí. Tamo valeu, junto. Cara. Obrigado. Falou, Luiz. E ele é Luiz Vieira também. Oh, valeu. Esse valeu. É macho. Você não tá pegando nada, tá reclamando de uma pulguinha, malandro. Se liga. Pulguinha, sério. É, pra quem tá com fome, um pouco manteiga fome, banquete, velho. É, isso liga, é verdade. Mano. Muito bem. Ô, Motinha, vamos pegar mais gente. Oi, aqui, vamos lá. Aqui na 7 Expo, assistindo o Estádio 97. Vamos conversar com mais participantes. Oi. Participantes que vêm no oferecimento da Eliar, muito além da partida. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos aproveitar e colocar três participantes na sequência, fazer um momento sem parar, tá bom, Motinha? Três participantes na sequência, vai sair curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Motinha! Vamos lá, então, qual é o seu nome? Rubens. Torce pra quem? Palmeiras. Opa, é nós. Parabéns. Nós. Perdão, sentiu nós, parabéns pra nós. Parabéns, meu. E aí, meu velho, e hoje? Palmeiras. Hoje, 2-1 de novo. 2-1 pra nós? É, 2-1. Lá? Vai ser tá certo. E tá confiante que essa nova dupla de volantes aí tá estranho, né? Cara, vai ter que colocar até esse cara do América contratar agora aí, porque não, tem, rapaz. Não tem jogador. Como é que é o nome dele, Vovô? É Thiago? É Santos. Possível. Thiago Santos, é bom jogador, Vovó? Cadê a vovó? A vovó tá num papo muito divertido. A vovó divertido. Não tá no programa. É. A vovó. É reserva do Acorda, Giro. Acorda, meu amor. Tava Porra, conversando legal, com o Siqueira aqui, que vai ser pai. Acorda, véia. O Siqueira. É o Fala, Vieira. Meu amorzinho. Não, perguntei pra senhora, vovó, se você acha que o Thiago, esse que chegou, o volante aí... O Thiago Luiz? Se é bom jogador ou não, se já viu jogando. Olha, ele é o maior desarmador de desarmes da Série B. Como é que é? O maior desarmador de desarmes? É, ele tem velocidade também... É. E os americanos do sul lá, disseram tudo que ele vai fazer muita falta agora. Ele fazia dupla com o Giroto, sabia disso? Fazia, é verdade. É. Aí agora, vamos ver, né? Precisa ver encaixadinho. É, tem que torcer pra que dê certo, né? Era Mas banco, a Copa lá? Do Brasileiro ele não joga, né? Só joga ele era banco do Giroto aí, ó. É. E aí? E qual foi sua maior alegria do Palmeiras? Fala pra nós aí. Foram várias. Aquele pênalti lá do Marcelinho lá. Eu, a cara do mano, a cara do mano te zoando. Ele bate muito bem. Não, aquele pênalti ali foi um dos maiores pecados Franzil do futebol. Não tem pecado nenhum. Primeiro, Marcelinho bateu bem. Segundo, o Marcos adiantou muito. Não, senhor. Não, senhor. Opa, como não? Foi o pênalti que você vê agora. Pode olhar aí 500 vezes e você vai ver. Véio. Você tá de brincadeira. Mano, deixa eu fazer uma pergunta. Se existisse... Lógico, isso num plano imaginário. Se o STJD chegasse e falasse assim, cada clube tem direito na história de reivindicar o julgamento e a volta de um lance na história do seu clube. É. Um momento Fluminense. Sim. Cara, tem um momento Fluminense. Tem o direito de requerer a análise um erro. De um lance na história do seu clube. Gostei disso, sim. Não, peraí, é um lance, qualquer lance ou que tem erro? Qualquer lance qualquer na lance. História. Que pudesse mudar? Que pudesse, lance. Pudesse requerer o julgamento de qualquer Beleza. Lance Eu na já história. Sei o meu. Um único lance. Eu já sei o meu. Que pudesse mudar o que aconteceu. E que pudesse mudar o que aconteceu. Posso, eu te falo, Benjamin tem dificuldade, velho. Calma. E que esse lance fosse a julgamento. Eu entendi. Tá certo? Certo. Podia ser que fosse julgado e não mudasse o resultado. Certo. Podia ser julgado e mudado. Vai estar em questão. Em questão. Não, não é isso, Benjamin. Você pode requerer uma mudança. E as pessoas, você tá vendo coisa que não tem. E a pena pode até mudar, ficar e pior. E você pode ver e falar, realmente, houve um erro, tem que mudar. Ah, eu sei também. Entendi você. O que eu entendi você para tal é o seguinte, se você pudesse mudar um lance histórico, um lance na história do teu clube, independentemente de ter tido erro de arbitragem, é a favor do teu clube. Um lance é você que tivesse sido tudo bem, para simplificar, se você pudesse mudar, se fosse permitido mudar um lance na história do seu clube, que lance você mudaria, começando pelo nosso ouvinte palmeirense? Aquela falha do Marcos lá. Mas não é isso, meu lindo. Não é um lance irregular. A falha é do Mundial. Não, é qualquer lance. Mudou. Qualquer lance, velho. É difícil. Qualquer lance agora. Bem lembrado pelo ouvinte. Foi brilhante. Boa. Você também, Domenico? Não, eu não pensei nesse a princípio. Qual que você pensou? Ah, a princípio, como quando o Soma tava falando, me veio na cabeça o do Boca. Mas ali não foi um lance irregular. Sim, senhor. Não, mas aí vamos falar de um lance... É qualquer lance, gente. O pênalti que originou, que foi mesmo, e os caras não deram e acabou ajudando o Boca. Ah, é? Ganhamos, né? O Sombra... É, no roubo, né? É, o meu lance, pura e simplesmente, acho que foi uma das maiores vergonhas que o futebol presenciou. Aquele Corinthians e Boca de 2013. Eu reivindicaria aquele lance ali sobre que o Emerson adianta a bola e o zagueiro do Boca coloca a mão de maneira escandalosa na cara daquele frouxo, daquele amarilha. Chorando. E o cara não deu o pênalti. Você vê que o Boca tá participando dos dois lances, hein, mano? Eu pediria pra voltar aquele lance, Domenico Gatto. O Boca é o time mais sujo do futebol mundial. Que mais roubou até hoje. Tira duas Libertadores, fica quatro ainda. O meu seria Santos e Botafogo no Pacaembu. Ah, aquilo foi um roubo. Você sabe qual que seria o meu roubo, Sombra? É, Flamengo e Grêmio no Olímpico em 82. Foi roubado. Quando o Andrade meteu a mão na bola dentro do gol e tirou o gol do Verdade, Grêmio. Verdade. E você, Narigudo, já falou? Não, o meu não é irregular, mas o lance não, normal. Você é do Marcos? Não. Não? Do Marcelinho? Pra mim é 84, aquele gol do Santos, do Chulapa, porque o Corinthians ia ser tricampeão paulista. E aquele time era difícil ser tricampeão paulista. Era difícil. 8-2, 8-3. É isso mesmo. E teve aquele gol do Chulapa lá. Aquele gol lá, pô, foi triste. Gol espírita. Foi um gol espírita. E você, ó. Ai, olha o gol do Manchester United. Ah, né? Esse aí é bem. Mas já que o menino falou, eu botaria um dos gols do Vitória em 2002. Que o Palmeiras foi rebaixado. Também. Também é bem pensado. Agora, também. O meu é um jogo, viu, Vieira? Qual que é? É o jogo do Castrilli. Eu não deixava ele descer do avião. É um jogo todo. Não é um lance, é um jogo. E você, jogo. Sombra? É o Castrilli todo. E você, Xerão? Ah, eu daria o... Eu faria o gol do... Ou melhor, eu pensei no jogo São Paulo e River. É. Ou melhor, São Paulo e Vélez. Ah, eu ia falar isso. Ah, aquele pênalti do Paulinho. Não, eu não faria o gol do Paulinho entrar. Eu teria dado o pênalti que o juiz não deu. Durante a partida. Durante a partida, em cima do Miller. É a coisa, a mesma coisa que eu pensei. Ali mudaria a história. Que foi bizarro. Eu pensei também. O São Paulo lá seria tricampeão, três seguidas. Seguida. E poderia disputar o tri-mundial seguido. E sabe o que é engraçado? Tem tricampeão. Poderia pro Mundial três vezes seguida. Não, pensou? Ninguém foi. Não, nunca. Seria histórico. Ninguém foi. Seguido? Não, ninguém foi. Não lembro. Deixa eu te dizer, não, ninguém foi. Deixa eu te dizer. Não tem mesmo, vocês estão falando sério? Não, seguido. Eu não lembro. E tem? Não, não tem. São Paulo. E o Santos também, né? Santos também. Mas tem um outro time, o Real Madrid, não sei. Milan. Não sei. Deixa eu te falar, Domenico. Não sei. E os três lances que vocês reclamam, o treinador adversário era o mesmo, Carlos Bianchi. Era. Nos três lances. É, ele tinha a manha lá do ele é maluco, com o Chavo. É. Ele tem o caminho das pedras. Ele tinha o Conchá, é verdade, mano. É verdade. Ele passava no débito do árbitro. Mas voltando ao nosso amigo palmeirense que tá aí, né? Então você mudaria o lance. O Marcos defenderia aquele cruzamento. Aquele cruzamento. Pegaria aquilo ali. Ele mesmo admite que é o único momento que ele não podia ter falhado e falhou. O que não significa que ganharia o jogo, né? Não, mas o Alex fez o gol. Mas o Alex fez o gol. Teve um gol do Palmeiras que anularam. Também. Não. Mas ele impediria o gol do... Sim, ele impediria. Mas depois teve o gol que anularam, que se também... Não. Se a gente for ver... Tudo bem, esse gol fosse... O do Alex, se tivessem dado o gol, tinha empatado. Mas foi certo a anulação do gol. Não foi não. Foi sim. Não foi não. Ah, para você. Ah, olha de novo. De mimimi. Olha de novo, mas trouxa. Só pode mudar um lance, não pode mudar dois. Vai. Momento de parar, chefe. Vamos pro próximo. Sombra. Fala aí, estranho. Estranho não, palmeirense. Quero mandar um abraço pros dois, Leandro Bambi. E todo o pessoal do... Do grupo Mesa Redonda do WhatsApp aí, boa, que a velho. Gente bagunça também nesse programa aí. Então, é nóis. Bom, cara. Muito tá obrigado. Bom. Obrigado viu? Aí. Parabéns pra nós. Esse viva é o momento Verdão. Sem parar aqui no stand da Set Expo da Broad Media. São três ouvintes participando na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook, Motinha. Quem tá com você agora, Motinha? Oi, tudo bem? Qual é seu nome? Meu nome é Marco. Marco. Marco. Isso tu torce pra quem? Rapaz, tem que falar isso mesmo? Tem. Ih, rapaz, é Vasco. Vasco. Ih, rapaz, é Vasco! Vasco. Ih, beleza! Que é, rapaz. Já foi, meu amigo. Que onda, saí lá do Rio pra vir ser zoado aqui em São Paulo. Que coisa. Sério mesmo? Que sério, cara. O que tá acontecendo? Aí, fala chance. Você, velho. Oi? O que tá acontecendo? Que a gente aqui só vê que não ganha, mas você que tá mais de perto. Já que comprou que é? A passagem do Rio? Rapaz, é algo assim, não dá pra explicar, cara. Tá complicada a situação. Eu confesso que... Nem tenho acompanhado tanto que, de tanta desilusão, de tanto desgosto, mas é uma das piores fases que eu já vi, desde que eu me entendo por gente e acompanho um pouquinho do futebol. É, não dá pra explicar o que tá acontecendo, cara. Oi, você, acha, você acredita hoje, em salvação? Acredito, pai, acredito. Ah, tá de brincadeira. Acredito. Mas isso é mais naquele lance de ter fé, poder de oração, né? Por aí, né? É um bom começo. O Vasco hoje, matematicamente... hoje pega o Flamengo e o mesmo com a vantagem, vocês viram só 6 mil ingressos vendidos para a torcida do Vasco só. É muito difícil, né, e Benjamin? Até o mosaico lá foi cancelado. Torcedor do Vasco não comprou ingresso para hoje, mesmo com a vantagem. Você iria no jogo se fosse vascaíno? Seja sincero, beijo. Olha, se fosse só por esse ano, talvez eu fosse. Mas por tudo que vem aí, eu vou te falar... Masoquismo. Não, né? É querer chamar de modinha, é triste, né? É sofrimento. Ninguém é obrigado a passar por isso. Pera lá. Vergonhosa a postura da torcida do Vasco. Eu vou falar o porquê. O Campeonato Brasileiro, tudo bem, o Vasco tá fazendo uma péssima campanha, concordo plenamente. Mas na Copa do Brasil, tem que virar a chavinha. O Vasco conseguiu a primeira vitória virar ali contra o Flamengo, mas é verdade. O Vasco no primeiro jogo, ele conseguiu um placar legal, ganhou do Flamengo 1-0, tá certo? O Vasco tá soberano nessa partida, o favorito pra partida é o Vasco. Imagina, por exemplo, o jogador do Vasco, que tá num momento delicado no Campeonato Brasileiro. O Vasco aí, moralmente, já tá rebaixado. Eu não acho que o Vasco vai conseguir fazer uma campanha, pra, talvez, de G4, para poder escapar. O que salva o Vasco no Campeonato Brasileiro é uma campanha de time que vai se classificar para Libertadores. Eu não acredito que o Vasco possa ter essa campanha. Mas na Copa do Brasil, o Vasco está vivo. O Vasco ele tem as condições de vencer o Flamengo. Imagina o jogador subindo ali as escadas em direção ao campo do Maracanã, ali do estádio. O cara vai olhar para cima, só vai ter torcedor do Flamengo. Psicologicamente, o Vasco já começa derrubado, mesmo com o placar favorável. Eu acho que a torcida do Vasco pisou na bola assim. Por mais que o Vasco viva uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, tinha obrigação de tentar, sei lá, avançar na Copa do Brasil. O Vasco tem condições disso, jogou bem o primeiro jogo. É difícil, mano, você chegar e... Talvez esses 6 mil são justamente aqueles que são extremamente fanáticos e que conseguem ter ainda todo esse ímpeto que você está falando e esse raciocínio, cara. Mas sobre o Vasco tá vivo na Copa do Brasil, não é que o Vasco perdeu o primeiro jogo. E tirar o Flamengo é um grande barato. O cara que torce pro Vasco, tirar o Flamengo é do cacete, não é? E eu ouvi de alguns torcedores, deixa eu te dizer uma coisa pra vocês, eu ouvi de alguns torcedores pra abrir mão do Campeonato Brasileiro, porque eles acham que já foi o Campeonato Brasileiro, e tentar a Copa do Brasil. É, são 6 mil que vão. Agora os torcedores já não acreditam mais, hein? E vocês que são mais entendidos no assunto, eu fico aquela dúvida. O elenco do Vasco é tão ruim assim? O que na opinião de vocês está acontecendo? A direção, a presidência, isso influi? Estou dando uma de repórter aqui perguntando para você. Eu vou ser sincero, Sombra. Eu acho que o problema do Vasco, claro, tem o lado tático e técnico dentro de campo, mas... Administrativo, a parte administrativa tá rebentando o Vasco igual cama, cara. Não, deixa eu te explicar um negócio. No futebol brasileiro, o melhor já é médio. De médio pra bom. É isso aí. Aquilo que já é. Uma coisa é a gente dizer que o campeonato é competitivo. Tudo bem. Ele é competitivo. Isso não significa que os times sejam bons. Então você tem vários brigando, Corinthians, o Grêmio, né, o Atlético, tem uma zona intermediária com Fluminense, Palmeiras e São Paulo, o Grêmio um pouco acima, o Santos chegando. Isso dá competitividade. Não significa que os times sejam bons. É nivelado por baixo. Por quê? O que dá nota do futebol é a seleção brasileira. A seleção brasileira é ruim. E o melhor do futebol brasileiro, em tese, é a seleção brasileira. O mãozinha foi lá de novo. Aí se a seleção brasileira ela é ruim, os times brasileiros, logicamente, não podem ser bons. Se aquilo que vai ser o melhor, não tem jeito, cara. Então você vai ter o Corinthians, que é o melhorzinho. Mas você vai dizer que é um baita time? Não é. Pode ser estruturado taticamente, né? Aí o Galo, que estava indo bem, já teve a sua queda. Aí o Palmeiras, que estava crescendo, já não é mais isso. O São Paulo, que vinha bem, já cai. É muita inconstância, né? Agora... Mas o problema do Vasco é maior, né? É administrativo. Mas é, ao meu modo de ver. O problema do Vasco é o seguinte. Aí ele, quem que o Vasco tem que é bom? Fala, fala a verdade. O zagueiro, aquele zagueiro que novinho lá. O goleiro é bom. Só. É, o goleiro é bom. O goleiro é bom. Martin Silva é bom goleiro. Não, mas é só, gente. Só. Só tem nego velho que era bom há 10 anos atrás. O Dagoberto, velho. É, mas o Dagoberto o Vasco não conseguiu apresentar ainda o bom futebol desde que chegou o Vasco. Quem? E ele tem contratado pessoas, como foi falado, pessoas já de uma idade já... O Guinhazu se arrasta. Kleber machucado. Deixa eu só pedir para baixar o volume aqui, por favor. O Vasco quis devolver o Dagoberto, o Cruzeiro não quis. Hã? Verdade isso. Hã? Verdade. Hã? O Andrezinho... Não sei o que esse cara veio fazer aqui. Não sei o que ele veio fazer aqui. O Andrezinho se machucou. São Paulo chamava de Amarelo Alberto. Hã? Quando ele jogava no São Paulo, chamava ele de Amarelo Alberto. Olha, o Dagoberto não foi titular nem no Cruzeiro. Amarelo Alberto. Nenhum time que ele passou. Não foi titular no Cruzeiro. E arruma confusão. Mas, hein? O torcedor aí não tem que pensar assim. Eu penso que o torcedor tem que agir de acordo com aquela frase que acontece no casamento. É na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Mas isso é, né, mano? O torcedor é passional, gente. O torcedor tem que ir pra cima de uma situação, independentemente do momento do clube, pra tentar torcer. Claro. Cabe a ele tentar ajudar o clube com a torcida dele, só. Mas paga tudo, mano, se o Vasco ganhar do Flamengo. Isso daí, na minha opinião, eu vou até usar a torcida do Corinthians como exemplo, num período que não era nem vivo. Na época que o Corinthians ficou 23 anos na fila, a torcida do Corinthians só aumentou. Ela não diminuiu. Um período de 23 anos, basta você analisar os números. O Rock falou que tem pesquisa que fala que cara, é mentira. Esse próprio Citadini falava que o Gil era melhor que o Kaká. Não, o mesmo cara que falou que o Gil é melhor que o Kaká. Ou você acredita no cara em todos os assuntos, ou você não acredita. Pera. O torcedor do Corinthians cresceu, gente. Tô de brincadeira. Mano, naquela época, poucas pesquisas eram realizadas. Eu tenho algumas guardadas. Essa história de dizer que só crescia... É, também não é assim, não. Hein? Não é assim. Não no é. Morumbi tinha mais de 170 pessoas ali. Mas a torcida já era grande, mano. Que? 170 mil pessoas. 170 mil. Que louco. Do lado de fora também, inclusive. Dentro do estádio, nos três jogos, tinham 130 mil e 40 mil do lado de fora. Gente... Basta ler. Lotar um estádio não significa nada. Significa nada. O Paysandu lota todo jogo. Exato, porque... Verdade. O Santos lotou também o Morumbi, o São Paulo lotou o Morumbi, Ceará vai lotar o Palmeiras hoje. Lotava o Morumbi. Você, para lotar um estádio de 138 mil pessoas, basta você ter 150 mil torcedores. Pô, aí é fácil. Você, né? Entendeu? Basta que você tenha o maior número possível de torcedores que vá no estádio. A torcida do... Ninguém nega o tamanho da torcida do Corinthians. Agora, dizer que ela crescia... É, não dá pra saber. Quando o time perdia... Eu duvido. Isso não... Bom, isso... então, nesse período todo, eu não vi nenhuma pesquisa, porque eu não era vivo naquela época, eu não vi nenhuma pesquisa que dissesse que a torcida do São Paulo ultrapassou a do Corinthians, por exemplo. Não, você não precisa... Eu não vi a torcida do Palmeiras ultrapassando a do Corinthians. Veja bem, você que era vivo, você vai deixar isso aqui acontecer? Você era vivo? Mas, mano, cresceria mais. Você era vivo? Ele entrou com 20 anos, pô. Nos 23 anos, cresceu ou diminuiu? Para, cresceu. Eu nem sabia, velho. O negócio é o seguinte, você não precisa ultrapassar para dizer que você cresce ou se diminui. Por exemplo, a do Flamengo continua sendo a maior, mas ela tem um pequeno decréscimo. Não por isso, a do Corinthians passou. Não por isso a do Corinthians passou. Isso é simples, mas a gente vai ficar agora perdendo tanto tempo por causa disso. Né? Depois eu te mostro umas pesquisas que eu tenho guardadas. Vou dizer mas vem com uma pesquisa fundamentada. Não, mas, mano, é fácil. Qual é a pesquisa fundamentada? Aquela, mano, que cê, aquela que você nunca viu e nem era vivo? Não sei, eu leio. Corinthians.net. Olha, só quero dizer uma coisa pra vocês. O cara tá me bulinando aqui, rapaz. Afirma que a torcida do Corinthians só cresceu. Deixa ele falar. Mas isso, o cara tá me bulinando aqui, tá colocando a mão aqui dentro da minha calça. Não, mas só pra falar um negócio. Não existe esse negócio de a torcida não cresce quando o time não ganha títulos. Isso é provado. Rapaz. Isso é provado por várias pesquisas de hoje. Se ganhasse, não, cresceria muito mais. Mais. Aí é que tá. Se ganhasse, a torcida do mais. Corinthians, ela sempre foi muito grande. Ela sempre foi muito grande. Isso é fato. A torcida do Corinthians é capítulo a do parte. Olha aqui, ó. A do Palmeiras sempre foi maior que a do São Paulo. O que aconteceu? O Palmeiras passou por uma década de 80 muito complicada. O São Paulo ganhou muito em 80. Em 90, o São Paulo começou a ganhar Libertadores, ganhou o Mundial. A torcida do São Paulo passou do Palmeiras. Foi aí que passou. Por que que passou? Porque ganhou títulos e o Palmeiras parou. Criança não gosta de o Palmeiras voltou a ganhar os seus títulos. E aí a torcida do Palmeiras criança voltou não gosta de perder. Gente, exatamente. Não acabou. Esse negócio é isso falar que Domênico, cresceu quando estava... Não, eu não acredito. O Corinthians ficou duas décadas e meia praticamente sem ganhar títulos. Tudo bem, mano, mas aí ela estabilizou. Mas ela já era enorme. É isso que eu tô falando. As coisas mudaram. Entendeu ou não? As coisas mudaram muito. O futebol da década de 70 e da década de 80, tudo era diferente, até o torcedor era diferente. Veja, o amor do torcedor hoje, pelo clube não pode mudar independente da década. Mas o amor não pode mudar, a forma de amar pode, cara. Hoje é muita informação, é muito marketing, você entendeu? Hoje você não tem só... Hoje é diferente. Hoje você não tem... Hoje, antigamente, quando o Corinthians ficou 23 anos na fila, eu peguei os últimos dois anos desde que eu comecei em estádio. O marketing do Corinthians era o fato sofredor, de ser... né, Benjamin? Eu lembro disso, era pô. Era o sofredor, é, pô, não sei o quê, não sei o quê. Ainda hoje é. O cara gostava de falar, eu sou o sofredor. Hoje, tal, dia, assim. Hoje em dia, se o Corinthians ficar 10 anos sem ganhar um ferrou. Mudaram as coisas. É verdade? Mudaram. Hoje, os moleques que vão pra escola, eles querem time campeão. Lógico. Em 60 e 70... Tá tudo tão diferente, cara. É mídia social, é internet, é TV a cabo, é o Barcelona. E você pode pegar, Benjamin, só um subsídio pra você. Esse negócio com a entrada do videogame aí, Benjamin, a molecada começou a comprar mais camisa de Barcelona, ou não? Na década de 80, Sombra, nós temos a mesma idade. Mas ninguém comprava camisa de Barcelona, pô. Não, não é comprar camisa. Ô, Sombra, você falava do Barcelona na década de 80? Ninguém falava. Não. Você falava do Milan? Nada. Não. Lógico que não. Imagina. Hoje você pega um moleque de 8 década anos de idade... Década de 70 comprava... O moleque sabe a escalação dos times, Benjamin. Década de 70 e 80 eu comprava jogo de botão, sabe de quem? Do Flamengo e do Fluminense. Exatamente. Mas por ó, isso, a culpa disso aí é dos pais. A culpa é dos pais. O moleque quando vai no shopping e pede uma camisa do Barcelona, ele tinha que ir pra casa, mano, sem ganhar presente nenhum. Eita. O pai tinha forçado o moleque a para, vai. Você não vai fazer isso com seu filho nunca. Fala bobagem. Vai nada. Você vai dar o que quiser. Não é isso não. O videogame ajudou muito. Os pais são frouxos. Barcelona virou... O Barcelona sempre foi um clube, óbvio. O Barcelona nunca foi time meia boca. Mas com a mídia, né? O Barcelona, nesse século, virou a potência que foi. Porque o Barcelona começou a ganhar tudo. E tem videogame que ajuda a molecada. Exatamente. Hoje você vê jogo do Barcelona, do Rio, a hora que você quiser, como se você tivesse vendo jogo do Palmeiras. Não via. Não então, passava jogo. As coisas, cara. É, tinha. TV a cabo não existia. Eu acho que a torcida do Corinthians cresceu sim nos 23 anos de fila. Porque era outra história, cara. Hoje você vê o Vasco aí sem ganhar nada, a torcida cresce? Vocês estão loucos. O Botafogo que não ganha nada. Não, mas a gente já está exigindo aqui que a torcida do Vasco cresça. Quem está falando que a torcida do Vasco deveria estar presente no Maracanã hoje. Simples assim. Mas desanima. O conjunto da obra não leva isso. É isso que eu falo. Então, mas torcer na boa é fácil. Não é questão de torcer na boa, o problema é só torcer na boa. É horrível. Mas o torcedor do Vasco não torce na boa faz muito tempo. A última vez você torceu na boa? Comparar 70, 60. A última boa lembrança foi no Campeonato Carioca e só, né? Porque em 60 e 70... O torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Santos e do São Paulo, eles sentavam juntos na mesma arquibancada para ver um jogo de futebol, gente. Hoje isso não acontece. Acabou. Não existe mais isso. Essa é a diferença. Ô, Vascaíno, manda abraço aí para quem você quiser. Bom, quero agradecer aqui pela participação, com exceção da mão que ficou aqui me alisando, né? Caramba! Tudo muito... Jura? Ai, que gostosa! Mas parabenizar aí o pessoal aí, tô aqui visitando a Sete Expo e... Vim aqui conferir de perto o trabalho aí, muito bacana dessa moçada. Trabalha com televisão, produtora de vídeo? Produtora de vídeo. Legal. Qual o placar social hoje no Maracanã? Oi? Qual o placar hoje? O que você acha hoje? 1-1, Vasco. 1-1, né? Vasco, hein? Da Vasco. E a gente vai se sagrar, né? Vai passar a frente. Aliás, e ganha o campeonato à parte. Aliás, só. Com certeza. Flamengo é freguês. Como informação, com certeza. Esse é o único jogo das oitavas de final da Copa do Brasil que não tem gol fora. É. Ou seja, o Flamengo ganha 1-0, vai pra pênalti. 2-1 pro Flamengo, vai pra pênalti. Não tem gol fora. Porque são os dois jogos no Maracanã. Quando acontecem os dois jogos no mesmo estádio, não tem gol fora. Até isso vocês são zicados, hein, velho? Pois é, né? Fazer o quê? Até isso é contra o Vasco. Até nisso a gente tá ruim. E que campeonato louco, né? É louco isso, né? Vale pra um, não vale pra outro. É, e aí vai na final também, tudo que foi antes também não vale. Você joga no mesmo estádio, a regra é outra. É muito louco, cara. É louco, esse campeonato é muito louco. É muito louco, né? E é tão fácil você resolver, né? Muito bem. Esse é o momento sem parar. São três participantes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com hashtag sem parar. Oficial, Motinha, quem tá aí pra participar? Oi, chefinho. Como é aniversário do Palmeiras, né? Mais um palmeirense. Ah, é nóis. Ednei. Oi, Ednei, tudo bem aí, meu? Tudo bom. E aí, hoje é Cruzeiro, hein, rapaz? Então, daqui a pouquinho, hein? É. Vamos passar ou não? Hoje, acho vamos despachar o Lucha? 2-1 e vamos derrubar de vez o Lucha. Você hoje ele cai de vez. Você tem que me respeitar, porque dia 12 de junho de 93, mas você tava lá, no Morumbi, e fui eu que ganhei o jogo lá. Já foi, Luchinha. Já foi. Você tem que me respeitar, porra. Já foi, passado, velho. Só um minuto que a galera no Twitter aí tá pedindo. Só um minuto. A galera tá pedindo coral de manos. Os caras estão reclamando, peraí. 1, 2 e já. Gente, só um minuto. Posso concluir? Olha, mais um. Um, dois e já. Gente, só um minuto. O rádio só tem a cara do menino. Olha a cara do menino. Mano, tá orelhudo ali no promo. O rádio é um veículo tão importante. O tempo é tão precioso, Domênico Gato. O tempo vale dinheiro. Vocês desperdiçaram 30 segundos da história do rádio. Estamos ajudando a história do rádio no lixo. Mano. Gente. Mano. Que isso? Olá, gente. Mostra seu dentinho de castor aí, ô idiota. Dentinho de castor. Cadê na tela? Dá uma olhadinha lá, RG. Põe na tela aqui, pô. Põe na tela aí, ô. Rude aqui. Ó, o Rude imitando aqui, velho. Põe na tela, senão é chato. Põe na tela aí, ô. Ó, a Bilto tá dirigindo isso aí. Não tá funcionando. Sacanagem. Só fica demais, aí, Bilto. Olha isso aqui. Aê. Agora vai. Cadê o dentinho? Vai. Cadê o dentinho? Tem que ficar pra vai, não, faz cadê o dente? Olha lá o dente. Vai o dentinho. Olha a cara do Mota se realiza. Gente. E aí, qual é a alegria do Palmeiras? Vai. Melhor você deixar pra lá. Um minuto, sempre, né, cara? Olha lá. É tristeza, né? Olha lá, só o Benjamin. Chupa, mano. Olha lá. Só o Benjamin que caçou, gente. Fala com o rapaz que torce pro Verdão aí. É nóis hoje, 101 anos, velho. 101, cara. E 2-1 hoje. 2-1? Pra derrubar o cara de vez. Que isso, mano? Meu. Tá alisando aí? Tá contente o cara. Hoje o cara tá contente. Que é isso aí? É, faz parte aí, né? Tá, sei lá qual é. Ele vai ganhar um boné, pô. Mas boné, deixa eu alisar. Pode. Pô, você tá trocando por um boné, velho. Mas, ô, meu velho, e essa dupla de volante que entrou agora é uma nova dupla, né, cara? É Amaral e Giroto. E aí, vai ou não vai? Então, perdemos vamos o Arouca, né, perdemos o... Perdemos o Arouca. Né, o Gabrielzinho. Gabriel. Tá preocupa, difícil. Não? Preocupa. É, rapaz. Sai o Fábio Júnior no pacote. Quem? Fábio Júnior. Por que Fábio Júnior? Quando amo o Giroto, não vai? Ah, sensacional. Salvou, sabia aí. Que você ia salvar a hora, hein, salvou. Salvou o programa aqui, hein? E o Palmeiras chega até onde? Campeão. Esse ano? Esse ano, da Copa. Campeão da Copa do Brasil? Brasileiro, não. Vamos da ser Copa, campeão? Sim. Da Copa, sim. E no Brasileiro? Brasileiro, não. Vamos não brigar dá, aí pra Libertadores. Dá pra paguinha, paguinha. Seria legal, Domênico. Ah. Corinthians e Palmeiras na Libertadores ano que vem. Porque a Libertadores precisa de ambos. Precisa dos dois. A Libertadores está caindo em descrédito. É verdade, mano. Corinthians e Palmeiras tem que estar na Libertadores ano que vem. E sempre quando teve Palmeiras, eles foram os melhores jogos de todas as Libertadores. Isso aí, de grande todas. Porcaria vocês. Ó, não teve Libertadores mais legal quando participou Palmeiras e Corinthians. Principalmente que o Boca ganhou as duas. Ué, é, ganhou. Peraí. Mas desenha, vocês não estão querendo pior que boicotar a Libertadores? O quê? Vocês estão querendo boicotar a Libertadores? Não, o que o Corinthians quer é uma melhor remuneração. O Corinthians merece mesmo. Ah, Melhor o quê? O Corinthians, quando falou que ia boicotar o Campeonato Brasileiro, tá precisando de dinheiro, a CBF, né? Falou, opa, pera lá, ô Globo, chega aí que o Corinthians quer pular fora. Ah. Foram lá e jogaram quase 100 milhões no colo do Andrés. Ah, é? Agora vai fazer a mesma coisa com a Conmebol. Joga sozinho lá, ué. Tá bom. É o que dá audiência, desculpa. Lá, tá bom, meu velho. Não dá, esse ano mudou, não dá não. Quê? Não dá mais audiência, não. Ah, não, pode não dá. Eu tô vendo. A Globo dá, passa não. Mais jogos do Corinthians aí. Não por, dá, não. Por dó. Por caridade. Tá. Por número não dá, não. Ah, não dá, não. Vai lá brigar então com o Marcelo. Mano, a diferença Campos é meio Pinto, ponto. Para com isso. Sim. Explica isso lá pro Marcelo Campos Pinto. Vai tá, bom. Tá bom. Não tem motivo por que pagar mais pra bem, vocês. Né? Ele pode não explicar. Para aí, Motinha. Não tem motivo por que pagar mais pra ele. Ah, tá bom. É meio ponto. Não, não tem não. Vai reclamar lá, ó. Mas é verdade. @globo.com. Ué, então, mas porque vocês são favorecidos. Mas coloca no subject lá, reclamação com relação à remuneração do meu clube. Senão seu e-mail vai lá pra Ana Maria Braga, ai, junto com esse. Nossa, ai. Mané. Tá vai, certo, o palmeirense, manda um abraço aí no aniversário. É isso aí, vou mandar um abraço pra todos os palmeirenses. Boa. Toda a galera aí que curte o estádio, eu ouço há bastante tempo. Você vai deixar a moto ficar te abraçando por trás aí, né, bicho? É, a alegria dele é isso, velho. Tá cotovelada nele, velho. Ele quer fazer minha alegria, vocês perceberam, né? Eu vou fazer a alegria dele. Às 8 horas, gato. Agora não, tô trabalhando. Tranquilo. Ai, então é isso aí. Manda um abraço pra todo mundo aí e tá dizer certo. Que vocês são fera. É nóis, obrigado, meu velho. Valeu, cara. Viva o Verdão, é nóis. É, e se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida, não passe de mágica, hein? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Oi, Pretzel! Tem a escalação do tricolor, em Pretzel? Vamos lá, né? Acabei de receber da dona Odete. Obrigado, Odete, né? Ela acabou de passar pra mim e aqui. É Odete? A Odete é a mulher da floricultura lá, em frente lá, o Cearazão lá, né? O estádio. E como é que ela sabe a escalação? Ela me mandou aqui, ó, pelo Orkut. Eu vou falar aqui pra vocês. Orkut? Né? É, exato, né? Mas o que a Odete faz no estádio? Ela vende flores. É, vende flores? É, tem um cemitério lá em frente ao Cearazão, né? E vamos lá. É o Castelão. Isso. O goleiro Rogério Ceni, né? Bruno, Rodrigo Caio na zaga, Luiz Eduardo e Reinaldo. Thiago Mendes, né? Paulo Henrique Ganso, né? Michel Bastos, né? Carlinhos, né? Aí, Wilder, né? E Alexandre Pato, né? Essa é a escalação do tricolor para pegar o Ceará. Né? Agora, daqui 5 minutos, é isso? Daqui 10 minutos. Eu acho que é o que tem de melhor para pôr em campo, né? O Ganso não joga? O Ganso tá no banco, né? Ó, quer que eu fale o banco pra vocês? Diga, né? Ó, Renan Ribeiro, Léo, M. Reis, Wesley, E. Silva, Hudson, Auro, J. Schmidt, J. Paulo e J. Seu Osório, né? J. Osório. J. é o abecedário, esse de São Paulo. O Ganso, tá jogando, né? Ele é titular. Ah, tá. O Ganso tá no time. Será que ele faz o Lógico que tá, velho. Não sei de onde que ele falou que o Ganso tá. O Caio L. É, o JKLB, né? Tá bom. KLB. Tá certo, esse é o time do São Paulo. Ô, Impretzio, deixa eu fazer uma pergunta que ninguém Vamos te fez lá, aqui. Né? Vamos lá. Você é Grêmio ou Inter? Não tenho time nenhum, né? Ah. Eu torço pro Juventude, né? Ah, é? É, como todo... É, todo já arrumou alguma coisa? Você tá dando aula? Tá dando curso? Não, é. Arrumei uma rádio agora, tô fazendo uma web rádio universidade, tô super bem. É? Tô super tá dando bem, curso né? ainda? É. Ó, ontem tiveram 10 visitantes na hora do programa. 10? 10? É, né? Que fazem, hein, velho? Nossa. É o problema, né? Vocês são tudo idiota. Tem que Meu ser Deus de uma universidade do Brasil, né? É, jogo do Tricolor que acontece hoje, daqui a 8 minutos. 8 minutos. É, daqui a 8 minutos. Coisa, hein? Começa o show. A gente, a gente colocou um contador de batimento cardíaco na ponta do dedo do sombra aqui. Ele tá começando a bater 120 batimentos por minuto. O Sombra não tem mais coração. O Mota tá piscando. O Sombra, acho que não. O Sombra não, Mota. O Sombra não, acabou, a botinha tá não nervoso, tem mais coração. Isso aí não torce mais. Não tem. O Sombra é tranquilo. Ele fica preocupado com números. Não, números, contabilidade. Um dia que ele vê o balancete, aí ele fica feliz. É, mas ele tá pensando no positivo. Futuro do clube, né? Se tiver positivo. Ele tá pensando no futuro do clube. Eu tô pensando também. Ele tá pensando no momento. Sem título. Eu prefiro que pensem assim de mim. Porque amanhã, para eu pensar em contratar bons jogadores, eu não sou um tonto que fica lá, eu quero jogador. Não, Eu tenho que olhar... Ah, então todo torcedor é tonto. Eu tenho que olhar quanto eu tenho no banco para eu poder comprar as coisas. Exatamente. Eu não chego no supermercado e falo lá, eu quero levar. Ah, o torcedor eu não quer saber que disso, quer saber de jogador em campo, eu time jogando. Eu tenho que saber quanto custa para poder pagar pelas coisas. Para poder pagar, né? E jogador, compromisso, as coisas custam. É, o time da contabilidade. É? Exatamente. Se você não paga o jogador, como que você pode cobrar ele? É, o time da contabilidade. Se você não paga o salário, eu concordo. Não é mesmo? Eu acho. Mas, eu prefiro que me chamem assim. Eu prefiro mesmo. Nossa. Prefiro que você tá achado de tonto. Meu Deus. Gosto pro time da contabilidade. Olha o balanço hoje, gente. Aliás, o Sombra, manda um abraço aqui. Se fosse pelo time da contabilidade, o Brasil não tava assim. É verdade. É verdade. Manda um abraço pro Felipe Ramela, lá do Rio, São Paulino doente. Felipe Ramela? O quê? Ramela, né? Ramela? É o colega de colégio, né? Ele que passou a escalação e é muito Ramela. Oh, valeu, Felipe Ramela. É o Ramelão. Ramelão. É. Muito bem. Olha o avião passando. Que beleza. Esse é o avião do Estádio 97. Sabe como funciona a promoção? Ouve aí. Está no ar mais uma promoção. O avião do Estádio 97. Você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta, U2. Promoção avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. U2! Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. U2 em Barcelona. Promoção avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, proporcionando a você uma experiência única de voo. A Agência Catalana de Turismo, Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. U2 em Barcelona. Então anote quantas vezes você ouviu o avião do Estádio 97 passar, tá bom? E a partir do dia 28 de setembro, o primeiro que entrar no ar ao vivo pelo Estádio 97 estiver com seu passaporte em dia e acertar quantas vezes ouviu passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do programa, vai ganhar o direito de ir para Barcelona com o acompanhante para assistir YouTube ao vivo. Acesse o site 97fm.com.br. E leia lá, vá na página de promoções, clique em promoções, leia o regulamento, você vai curtir demais essa promoção, tá bom? Vai ver o show do YouTube na Red Zone com o acompanhante. Animal, só Energia 97, o Estádio 97 te levam para ver YouTube em Barcelona. Apoio da Singapore Airlines. A Singapore que tem uma filosofia de design dos produtos, que está sempre pensando em formas inovadoras para satisfação. Seus passageiros, você vai delirar viajando pela Singapore. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, anfitriã dos grandes eventos esportivos. Ô, mano, o que você estava vendo aí de informação aí, mano? Olha, Sombra, não sei se é tão relevante assim, mas o diretor e o gerente da base de São Paulo pediram demissão, cara. É, mas tá tudo bem lá. Um alegou motivos pessoais... E o outro alegou que não compactuava mais com a filosofia de trabalho. Ô, velho, acho que aquela granada que o Sombra falou que puxaram o pino aí já tá começando a explodir, cara. E a expectativa também, Sombra, pro jogo do Corinthians e Santos, se o Corinthians ele vai poupar outros jogadores, a não ser o Jadson também. Porque Jadson oficialmente, o RG, já foi declarado como carta fora do baralho pelo Tite e pelo médico do clube. Oh. Sim. Mas existe a possibilidade do Elias não jogar e do Fagner também. Aí vai entregar mesmo, né? RG, não tem jeito. Tamo recebendo... que escancarado, hein? Estamos recebendo uma visita hoje muito legal aqui, hein? Amandinha, você veio mesmo? Aqui na Vila? Tudo bem com vocês? Ô, Amandinha. Sombrão. Sombrão. Sombrinha. É que você não conhece ele direito. Ó, Amandinha, você viu que o Sombra tá com uns convites aqui, né? Não, senhor? Então. Essa história de ontem aí... Mas conta, posso falar? O Sombra não tava ontem? O quê? Eu tava ontem. Não, o Sombra. É. Você contou umas histórias do Sombra? Não, olha só. Como é que você escova o dente? Esses negócios, tá, esses negocinhos de desconto aqui eu faço de graça, viu, Sombra? Olha... Esse negocinho de desconto é do Benjamin, cara. É, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi esse croma todo aqui e me deu um fetiche pra fazer isso lá em casa, filmado. Como assim? A gente põe esse verde todo aqui, fica nu. Ah, mas verde não me inspira, viu? Não, a gente pode fazer amor onde a gente quiser. É só botar a imagem atrás. E que imagem que você botaria aí? Colocaria... Que estádio que você colocaria, Mandinha? Ah, estádio? É, porque, por exemplo, ó, nós estamos hoje com um estádio aqui de futebol. Se tivesse que escolher um estádio... Olha, eu colocaria o Aliança, que é ali na Zona Norte, aqui pertinho, que é uma várzea, que é bem terreno, assim, bem gostoso. E se fosse esfregando escolher... as costas no barro, aquela trave mal feita, aquele cheiro de cal que acabou de colocar, aquele cheiro de esgoto. Ah! Ô, Amandinha, oi, desculpa. Se fosse escolher uma praia, qual que você escolheria? O velho gosta, né? Amandinha, se você escolher uma praia. É ridículo, né? Eu gostaria de escolher a Praia Grande pra mostrar pro Sombra que eu faço com ele em qualquer lugar. Se eu tivesse que escolher uma grande cidade, uma grande metrópole, Nova York, Londres, Paris, São Paulo, Rio. Nova Delhi, na Índia. Por quê? Porque tem muita gente vendo na rua. Porra, vai ter até uma vaca. É, hein? Eu nua, o pessoal passando com a bicicleta perto. Ai. O Haddad vai fazer uma ciclovia no seu quarto, então, velho. O Haddad vai fazer uma ciclovia. Se for escolher um eu show... Eu não gosto dele, para um show de quem você for fazer Amor de Sombra no palco? Um show? Um show. Aviões do Forró. Quem? Meu Deus Aviões do céu. Aviões do Forró. Meu Deus Sombra, do céu. Se o seu menino subir no Aviões do Forró é porque você gosta mesmo de mim. Amanda, só faz um negócio que eu acho muito legal. Risada de porquinho. Só isso, Sombra? Risada de porquinho. Sobral. Sou? Sobral. Não, risada de porquinho, Amanda. Não é possível Sapólio. Que isso tenha tesão, ele adora que eu chame ele de Sapólio. Sapólio, por que Sobral. Sapólio? Sossoquinho. Sombreiro. Sobralino. Amandinha, faz a risadinha. Inventei isso aí antes que a risa fique. Deus, agora, como é que você escova o dente no chuveiro pensando no Sombra? Assim, ó. Ó. Ele olha de cantos de olho porque ele fica com medo, sabia? Essa mina é broxante. Eu vou te falar, ô Landucci. Que nojo, velho. Você não morre de fome, não. Não, para com véio. Isso, que os caras ficam no show pedindo pra fazer isso no palco, dá mó vergonha, mano. Você não morre de fome, velho. Eu não tenho vergonha de fazer o Aguinaldo. É, agora, Amandinha, você toma cuidado, oi. Porque o cara que tá aí do teu lado te pega. Eu tô percebendo. É mental. Cuidado. Eu tarado. Não, tarado. Que eu penso. Às vezes eu confundo. Ô, RG, pega que é verdade. Às vezes eu confundo a personagem aqui, velho. Essa verdade, hein, velho. Eu acho que o Benja, ele tem uma fetiche pelo... Cuidado, velho. Ele pega. Acho que à noite o Benja chega em casa e fica imaginando ele gosta, o Rude ele gosta, pelado. Ele gosta da... Fica imaginando o Rude escovando, velho. A personagem. A personagem. O Rude zero, já falei. O Benja é aquele Rude... cara que topa qualquer coisa. O Rude na pessoa física não vale mais escroto. O Benjamin outro dia pediu pra eu gravar pra ele frases marcantes do Good Father. Do Poderoso Chefão? É. Ah, é? Eu não sei o que ele fez com aquilo, mas eu gravei. Você gravou? Gravei. Você lembra de alguma frase não, que você gravou? Não, quais foram mesmo? Hã? É, você mandou pra mim. É, eu não lembro agora. Você depois, não lembra? Vou pesquisar você depois. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estádio 97, que também tem um oferecimento do... Pão de açúcar, não é, Dodô? Ah, agora vamos falar do Pão de Açúcar, minha gente. Olha só, tem novidade aqui no Pão de Açúcar, hein? Isso mesmo, a cerveja Amstel acaba de chegar ao Brasil e pode comemorar, hein? A famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio pra ficar, hein? Uma cerveja leve e muito refrescante que já conquistou todo mundo, hein? Ah, ficou com água na boca, hein? Então aproveite para conferir hoje mesmo, hein? Amstel é no Pão de Açúcar, mas se beber, beba com moderação. Perfeito! Estádio 97 também no oferecimento da Esser, construindo com valor. Ô, Motinha, quem tá com você Oi, aí? Chefinho. Ah, vamos lá. Oi, é o Charles Edward. Hello. Meu nome é Carlos Eduardo. Ah, sabia! É, mas então, a menina veio falando inglês comigo lá da recepção. Aí eu comecei a falar inglês com ela, achou que meu nome fosse Charles Eduardo, mas pra sacanear eu falei. Ah, mandou um inglês com ela? Foi? Por que ela veio falando inglês com você? Ah, eu acho que ela tava atendendo uns gringos, aí ela veio falando inglês comigo também. Mas seu nome tá escrito Charles Eduardo? Pois é, eu acho que ela fez pra me sacanear. Que momento! Que momento, hein? Pô, que momento! Ô, oh, Charles Eduardo é o nome de um bar lá na Juscelino, não é? É, ainda? É. Fala a verdade, tinha o Charles Eduardo, hein? Faliu, valeu. Você que frequentava o Charles Eduardo, não existe mais o bar? Quase perto do pulo lá, faliu. É o bar das coroinhas. Ó, eu vou dar o microfone pra ele segurar, que ele é muito alto, velho. Então, você gostou, Mota? Com cãibra no... Ele tem cabelo do Justin Bieber, velho. Ah, tá sacaneando esse Mota, né? Então, eu sou tricolor paulista. Sim. Aê! Que isso, tá pegando na bunda do cara, porra. Você tá mordendo a tetinha do cara, isso. Seu louco. Olha que louco. Tomou três tapas na bunda do Mota, velho. Ô, tonto, cara... presta atenção, você tá no ar. Para RG, de morder. 2.5, RG. Carlos Eduardo. Você quer o quê? 2.5, eu tenho 2.5. 2.5, RG, hoje. Eduardo, Charles Eduardo, RG. Charles Eduardo? É, 2.5 hoje. Charles Eduardo. Ah. É, olha, você tá mais pra Charles Bronson, viu, velho? Ah, sensacional. Salvou a hora, RG. Ô, Domênico, eu acho melhor deixar o Gis pra lá, hein, velho? Ah, é? É, porque tá vendo. Tá certo. E qual que é o bairro aí, ó, Charles? Vila Penteado, Dom Benjamino. Vila Penteado, Vila Penteado. Trouxa. Zona Norte. Nós. vou ler o mapa aqui, peraí. Ai, chupa seus trouxas, tá vendo? Parece em Google, viu? Então. E o time? São Paulo, tricolor. Tricolor. Tricolor do Morumbi. E aí, hoje? Hoje é 3-0. Mas naquela dificuldade que a gente sabe que vai ter, né? Aliás, acho que o jogo já começou, né? Porque são 7h34. Já começou, né, Impretzel? É, tamo vendo aqui, ó. Boa. 4 minutos, 0-0, né? Boa, Impretzel. Você vai passando aí o... Com certeza. Ele tem tudo aí. Então, Sombra, eu tava louco pra participar do programa já faz um tempo. Fala. Porque a gente é São Paulino, a gente tem visões muito parecidas aí sobre o atual momento de São Paulo. Certo. É, o pessoal ligou, não ligando na rádio pra criticar o Osório, falar que não gostava do tal rodízio e tal. Só que eu sou a favor desse rodízio. Afinal de contas, depois que você comentou na rádio ao vivo, eu assisti aquela entrevista que ele deu pro Bem Amigo, se não me engano. Não lembro o nome do programa que passou. Mas ele deu uma longa entrevista, ele participou de um programa bem tradicional de TV fechada. Certo. E aí ele falou sobre a ciência que ele usa, por que que ele gosta do rodízio. Que é uma filosofia de vida para ele e tal. E aí eu entendi o porquê. E desde lá para cá eu realmente acho que o rodízio pode funcionar e vai funcionar a longo prazo, né? Como você mesmo deve ter visto, é uma filosofia de vida para ele. E o cara entende de futebol, cara. Eu só não entendo por que os torcedores ligam às vezes para falar e criticar essa nova postura do São Paulo de contratar um técnico gringo. Da filosofia desse técnico, que é o Juan Carlos Osório. Eu sou a favor, cara. Ele é bem fundamentado, ele tem estudo, ele sabe o que ele faz. Lógico, ele vai errar também. Isso é verdade. Isso ele vai errar. É. Acho até que em determinados momentos ele até exagera na proposta. Porque fazer rodízio de jogadores é uma coisa. Você fazer também rodízio de jogadores e de posições também é uma outra coisa. Porque ele faz, você fazer rodízio de jogadores... Poupando jogadores é uma coisa. Mas ele faz muito rodízio de jogadores e posições. Isso a longo prazo pode dar certo. O futebol brasileiro ele não admite trabalho a longo prazo. E ele está sofrendo também, então ele também tem que rever uma coisa. Ele está no futebol brasileiro. Espera só um pouquinho, Sombra. Mas não admite por quê? Eu defendo ele. Eu não estou atacando. Eu defendo ele. É. Só acho que ele também tem que saber entender que ele está no futebol brasileiro. Que ele não vai ter todo esse tempo do mundo. Que aqui, o material não é tão bom que ele está trabalhando. Que as cobranças vão ser imensas. E que o momento do time que ele trabalha é um mau momento, entendeu? Então talvez ele tenha que saber filtrar tudo isso e entender o momento que o time passa. Tá? Agora, eu tenho visto uma maioria grande de torcedores... A favor. A favor. É. A favor. Isso não significa que tudo que ele faça é correto. Ele vai errar também. Como entendo que em alguns momentos ele também, pô... Por exemplo, eu acho que ele erra em não colocar mais meninos. Por exemplo, João Schmidt. É um cara que tá um tempão lá e não tá tendo oportunidade. No último jogo, eu vi ele colocar o Hudson de lateral direito, de volante e de meia avançado. É. Entendeu? Dentro de uma única partida. Até que ponto há uma compreensão do time de todas essas funções e ainda mais de um jogador que é extremamente limitado? Então, assim, tudo a favor de se fazer um rodízio. Agora, até que ponto tudo isso, os princípios dele são legais. Agora, precisa analisar até que ponto que ele pode e deve implementar tudo isso, qual é a medida disso. E eu acho que ele, como ele é inteligente, ele vai saber também dosar isso. Entendeu? Porque, assim, ele tem estudo, ele tem fundamento. Mas ele também pode chegar no momento e falar assim, ó, deixa eu maneirar ele chegar às próprias conclusões. E não através de mensagens vindas de conselheiro, né? O que é lamentável. Né? Mas isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Realmente chegou? Chegou. Chegou. É ridículo, né, cara? É ridículo, nada a ver. A frase é, pare de inventar. Mas, por exemplo, vocês estão falando com relação ao Osório. Não, pera um pouquinho, mano. Pare de inventar. Pô, o torcedor São Paulino escrever isso é uma puta de uma ignorância da parte do torcedor. Mas, ó, Igor, eu acho que o rodízio na Europa, ele funciona muito bem. Porque você tira um jogador nota 9, você coloca um jogador 7,5, 8. Mas aqui sai o 5, entra o 5. Então, mas eu não acho, Sombrar. Por exemplo, hoje no São Paulo, se sai o Pato, por exemplo, no rodízio, se o Pato sai, quem no São Paulo pode fazer, às vezes, do Pato com a mesma qualidade? No caso do Pato, no caso do Pato com a mesma qualidade, talvez não. Mas fora o Pato, não, o resto sim, tá tudo mas, por exemplo, nível. O Michel Bastos, antes dele renovar o contrato, era um jogador tão protagonista quanto o Pato. É, isso aí é outro que tá entregando a manga. Tá? Mas hoje ele renovou e então, tá agora, no agora tá nota 5, aí eu concordo com você. Mas, por exemplo, quando você tem como base o time titular, geralmente são os melhores. O time reserva, ou os jogadores que você tem como opção, geralmente são bem abaixo do rendimento que o titular mas pode ter. Mas eu acho que do São Paulo é mesmo nível, cara. Muitos reservas são o mesmo nível. Saiu 4 entre o Centurion, por mano. Exemplo, é verdade, não, saiu o Pato a posição na ponta esquerda, é Centurion. O Centurion não é o mesmo nível do Pato, não. Não, mas quem entra é o Guardado Centurion. Guardado as devidas proporções, quem entra é a mesma função que ele faz com o Pato. É o Centurion. Ele também foi contratado pelo São Paulo com o status de ser jogador driblador de concordo velocidade. Com ele. E é um cara que cai da direita para a esquerda. Mas apesar que eu ia dizer que ele não é no time que eu no Racing, ele jogava da direita pra esquerda. Mas, velho, posso falar uma coisa pra você? Contra todos os jogos, Goiás, eu concordo. Contra qualquer outro jogo, eu concordo agora. Contra o Ceará, sem 13 jogadores, se o lateral esquerdo do São Paulo entrar pra jogar de centroavante, ele tem a obrigação de ganhar o jogo do Ceará. Contra o Ceará, lanterna da Série B, sem 13, qualquer jogador profissional do São Paulo tinha a obrigação de ganhar o jogo. Eu acho que contra o Ceará, eu acho sacanagem. Perder de um time como o Ceará sem 13 caras, cara. Então, eu acho que teve corpo mole. Aí a gente pode argumentar que foi um tiro de sorte do Ceará. A proposta do Ceará foi aquela proposta de se defender e tentar explorar a bola parada, que era o principal dele. Não teve proposta nenhuma, foi estourão pra frente, Deus nos acuda. Qualquer profissional de São Paulo tinha obrigação de ganhar do Ceará sem 13 caras. É, eu penso. Ali, meu amigo. Podia, ali eu acho que foi sacanagem. Podia entrar no time em reserva, São Paulo tinha que ganhar dos caras. O juvenil do São Paulo tem ganhado. Sem treino. No Morumbi. Sem treino. Agora, só comentando aquilo que eu falei do torcedor comentar do Carlos Osório. Dizer que o Osório aí, a atitude do Osório tem que mudar e tal. Não foi, foi torcedor, foi conselheiro. Foi conselheiro. Pô, que é pior. Né? Porque é o seguinte, a gente pegar o passado do São Paulo mais próximo, depois de 2008, quando a gente foi eliminado da Libertadores e o Muricy caiu em 2009, entrou quem? Vamos lá, me ajuda aí, Sombra. Ricardo Gomes, Sérgio Baresi. Carpegiani. Adilson Batista. Aí veio Emerson Leão, Ney Franco. Paulo Tuori e Muricy Ramalho. Isso. De todos esses, o São Paulo só acertou no Muricy Ramalho, na minha opinião. E no Paulo Tuori, que eu gosto do Paulo Tuori. Eu acho que ele fez um bom trabalho no São Paulo quando ganhou o Libertadores e o Mundial. E eu gosto dele como técnico, mas, assim, para técnico do São Paulo, acho que realmente foi o Muricy e o Muricy. Mas o Paulo Tuori, até difícil ficar julgando. Mau momento também, ele também não vinha no mau momento. Ele também andou dirigindo um monte de time, foi mal, o Grêmio, o Galo. Agora também, que momento que o Paulo Tuori veio? É, ele veio da China, né? E não é só isso. Pegou o time todo esfacelado. Você entendeu? Qualquer um que pegasse o São Paulo naquele momento, fora o Muricy, ia pegar tudo limbo danado. Time destroçado, cara. Time destroçado. Você acha que ia cair? Ia. Ia cair. Se não fosse Muricy, ia cair sim. E se o campeonato não tivesse tão adiantado do meio pra frente, eu acredito que com toda essa situação, São Paulo corria risco esse ano. A sorte de São esse Paulo... Esse ano ou Portugal? Por quê? Porque tá esfacelando. O que o Sombra falou aqui... Mas a gente vai brincadeira. São Paulo tá lá em cima. O São Paulo vai ter dois... Então, justamente por isso que eu disse que a sorte é essa. O São Paulo vai embora. O Lucão e o outro Rodrigo Caio pra seleção. Vai ter Edson Silva e o zagueiro do Taça Selic pra pôr pra jogar. Por incrível que pareça, o Edson Silva... O pessoal fala do Edson Silva. O Edson Silva no ano passado, na segunda fase do Campeonato Brasileiro, fez uma... Quem eram os volantes? É, Denilson e Souza, quem são hoje? É, mas eu tô dizendo assim, ele tinha um bom tempo de bola. Mas ele fica exposto na bola, no mano a mano, sem volante na frente dele, ele vai tomar drible. É zagueiro comum. É zagueiro comum, nota 5. Pesado. Beleza. Amigão, um abraço pra você. Muito obrigado pela participação. Você trabalha o quê? TV, rádio, produtora de vídeo? Hã? Taxista. O que você tá fazendo aqui? Eu tava ouvindo um estádio no começo. Aí nossa, sai daqui, o Benja te odeia, cara. Eu tava aqui, você odeia, Benja? Benja é do time da Uber. É. Pô, sacanagem, Benjamin. Pergunta de que ele... Caramba, meu. Hoje eu vim de táxi pra cá. Olha aí, tá vendo? Duvido, duvido. Então você vai embora, o Jefferson, que é meu truta, o Jefferson é meu taxista. É, meu taxista. É que não devia ter nenhum outro taxista naquele outro concorrente teu. Pergunta pra ele como é que funciona o esquema do táxi, depois eu te falo. Disponível na região dele, por isso que ele optou pelo táxi. É, só por isso, né, maninho? Porque se não fosse assim, ele teria que vir de metrô e o Benja pegar metrô... Eu vim de metrô. É, você veio, mas você é do povo. Não, sou do povo. Você é do povo! Eu vim de metrô também. O Benja prefere mergulhar numa piscina de agulhas do que andar de metrô. É mesmo, agulha na uretra. Olha, o Benja falou que não tem vacina pra andar de metrô. Agulha na uretra? Realmente tá falando aí o cara que é do povo, mano. Aqui é do povo, mano, realmente, realmente... Aqui é do povo, aqui é pop, velho. Então, galera, agradecendo a oportunidade de falar aqui. Eu tava andando por aí. Quando eu vi que vocês estavam aqui, eu falei, tem que ir lá, porque vocês são Oda, né? Eu sou fã do Benjamin. Te pedi uma foto aqui, você ignorou. Eu não entendi, eu tô perguntando, eu entendi. Eu não entendi. Puta, como você é mala, velho. É, você é legal. Brincadeira. Udi, sou seu fã também. Ô, valeu, moleque. Cara, velho. Dá um abraço aqui. Fã do Portuga, fã do Sombra. Valeu, cara, obrigado. Ô, mano. Esse mano é. Ele é gente! Eu gosto de você pra caramba, velho. Valeu, velho. Coragem, manos! Um, dois, três, também, já. Também. Gente! Só um minuto! Só um minuto! Eu não consigo concluir o raciocínio. Concluir? RG! Fala, velhinho. É nóis, Domênico Gato! O mais imparcial da rádio brasileira! Aí que está, o ouvinte, o ouvinte sabe! Não adianta se escapar! Não adianta se... o ouvinte que falou, eu não pedi pra ele falar. É nóis, irmão. Brother. O Mota falou que vai embora com você de táxi com bandeira 3. Você faz bandeira 3? Eu faço bandeira 5 pra ele. Nossa! Motinha! Chupa! Eu tava passando a mão na bunda dele até agora. Mentira. Vai me queimar, pô. Domênico, só mais uma coisinha, gente. Já pedi, Domênico. Ô, meu velho. Manda um beijo pra sua prima Juliana Lima Alves. Quem? A Juliana Lima Alves. Grande Juliana Lima Alves. A sua prima, pô. Minha prima, ele Juliana. Ele não sabia. Ele não conhecia. Você apresentou pra ele agora. A família é grande. É que eu pensei que era amiga dele. Ele falou agora que é minha prima, gente. A taxa tá baixa. Eu trabalhei na teleperformance. Você conhece, lógico, pô. É pra irmã. Várias festas lá. Prima, irmã. Você era DJ. Vai, é nóis, cara. Nóis. É nóis. Obrigado. Boa, irmão. Faz mal, meu bem. Obrigado, gente. Um abraço. Vai tirar foto com o cara. Vai lá tirar foto com ele. Vai lá. Prima é pra... Vai lá. Porra, pra que guerra? Vai pegar. Vai pegar o beijadinho. Pega o beijadinho. Seu mala do caramba. Tira foto com o cara. Beija. Ô, Impretson. Você falou com o cara? Que isso? Ô, Impretson. Quanto tá o jogo do Tricolor, hein, Pretzel? Tá 0-0 e poucas chances para ambos os lados, né? Mentira que tá só dá São Paulo. É, tá um jogo de um time só. Para. Se tá sendo clubista. Não, se sendo clubista. Você tá assistindo o jogo? Tô. Então fica quieto, né? É jogo de um time só, mas... São Paulo teve uma boa chance agora, Sombra. Uma bola lançada aí que o lateral esquerdo chegou batendo de primeira aí, passando na frente do gol, mas o jogo tá fraco, tá muito pouca chance. O jogo tá truncado pra diabo, velho. Mas é um jogo que o Ceará, ele fica na história do contra-ataque, né, mano? Sim. É, tá com a basicamente isso. É o famoso duas linhas de quatro, duas linhas de quatro. Parece o jogo do Morumbi, né? É, basicamente jogo... isso. Quem tem tomado a iniciativa, pelo menos aí nas chances que criou, foi o São Paulo. Ele vai buscar uma bola aérea pra cruzar na área. É o famoso uma bola. É verdade. Estádio 97... que tem agora o recado do Dodô e da Câmara dos Vereadores. É isso aí, rapaziada. Aí, agora mano, é hora de falar sério, hein? É a hora de você cobrar o vereador, aquele cara que você votou, para ver se ele está correspondendo às suas expectativas. A Câmara de Vereadores convida você para opinar sobre como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão e o seu bairro. Participe das audiências públicas que discutirão a nova lei de zoneamento. Essa lei vai definir, por exemplo, as ruas onde pode ter comércio ali no seu bairro, a moradia, os empregos, as áreas verdes, enfim. Tem que participar, rapaziada. Quer saber um pouco mais? Basta acessar câmara.sp.gov.br. câmara.sp.gov.br. Lei de zoneamento. A cidade que você ama vai ficar ainda mais organizada. Beleza, mano. É isso aí. E você pode adquirir os moletons, os bonés do Estádio 97, as canecas do Estádio 97... vários produtos do Estádio 97 e também produtos do seu time, sabe onde? Na loja online do Estádio 97. Sabe qual é o endereço? Acessa lá lojadoestadio97.com.br. Somente produtos oficiais e você ainda ajuda o seu time e chega rapidinho na sua casa. É, muitos produtos do Estádio 97. Acessa lá lojadoestadio97.com.br. E os moletons do estádio ficaram bonitos, hein, mano? Show de bola, Sombrar. Eu vi um cinza lá top de linha, velho. Eu quero um daqui. É, não, legal. Ô, Mota. Oi, chefinho. Ô, Motinha, se você Ô, Mota, eu ouvinte? Quero esses moletons lá do estádio 97. Traz esses moletons lá. Pede pra cada um aqui do estádio escolher um lá. Pro pessoal usar, que eu vou dar de presente pra você. Ah, você vai dar, que né? Que beleza! Olha, que show de bola. Boa. Eu vou dar um pra cada um aqui de presente. Vai pagar. Eu quero aquele cinza, hein? Vai pagar, né? Ah, bom. Não é quando assim. Eu falo que eu vou dar de presente, porque eu vou pagar. Ele não é igual o São Paulo que contrata, é assim, sem o São Paulo que você quer. Vai lá e pega. Obrigado, Sombra. É. Eu vou fazer melhor. Eu vou entrar lá, vou passar o cartão lá na loja. É isso aí, tem que fazer. Entra na loja do Estádio 97. Tá barato, é? .com.br. Tá bom? Tem gol? Tem gol! Gol de quem? Fluminense amplia a vantagem lá, tá 1-0 pro Fluminense. Eu avisei. 2-1. Gol do Fluminense. Ô, boquinha de graxa. O jogo não acabou ainda. Mas não importa, eu avisei. Ah, um mano outro falou que vai saber dar uma surra no Fluminense. Mas o jogo acabou? Estádio 97 também tem oferecimento de Epocler. Se o fígado reclamou, com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E também o oferecimento das baterias Eliar. Olha só, amigão, com as baterias Eliar, você tem muito mais que energia para dar partida no seu carro. Além do mais, você conta com a proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas de qualquer tipo, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com o direito a guincho se precisar. Então faça a escolha certa na próxima troca de bateria. Escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. Um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar e para toda a galera da Eliar. Ó, você que tá interessado em jogar no torneio de pôquer Energy Club, então acessa lá, energypoker.com.br, tá bom? Acessa lá, energypoker.com.br, restam apenas 50 vagas. Caraca! Energypoker.com.br e a premiação garantida já passou de 50 mil reais, viu, Motinha? Nossa senhora! Hein? Premiação garantida já passou de 50 mil reais. É a mínima, né? Mínima. Mínima. Mínima garantida já passou de 50 mil reais. Ó, mínima, velho. O cara pode ganhar dinheiro legal aí, filho. Opa! Ei, então, mano. Porra! Então restam. Já passaram de. Só sobram 50 vagas, cara. Só? Só 50. O torneio vai rolar nos dias 19 e 20 de setembro no Maxud Plaza. Chique. Região Central de São Paulo. Legal. Fica moleza pra todo mundo chegar. Pô, falta. Muito chique. Faltam umas 3 semanas, né? Tá 19 de setembro? Faltam umas 3 semanas. Estamos perto então, do final de agosto. Isso é coisa de mais 5 dias, as vagas vão ser todas preenchidas. Então, para quem quer participar, não perca tempo. Energypoker.com.br. Vamos ao último participante aqui no estúdio da Broad Media na 7 Expo. Ah, e antes, hein, Motinha? Muito legal aqui o que aconteceu nos bastidores, velho. É. Pô, a galera reconheceu o Fernando, o dono da rádio, o pessoal tirando foto com o Fê. Ah, não acredito. Grande Fê. É? Também é você mesmo? Viu o tamanho do crachá dele? Hã? Ah, o pessoal tudo tirando. Parecia o Bozão da Globo. Uma salva de palmas pro Fernando, dono da rádio. Uma salva de palmas. Olha o crachazinho dele. Aê, Fernando. Caramba, hein? Foi tão educado agora. Oh, fala com o rapaz aí. Tá parecendo aquele luminoso de fast food, quando você vai comprar o lanche. Ô, mano, sabe que o crachá do Fê tá parecendo? Aquele cheque quando o cara ganha o prêmio, sabe assim? A doação lá no Teleton, na no CD. Criança Esperança. É isso aí, da Potão. Vai lá, Fê, vem cá. Ferrou, pessoal. Vai todo mundo falar. Ser demitido vai. Agora. Vai todo mundo Fê, ser mandado embora agora, ao vivo. Cuidado que você tá no ar. Cuidado que você tá no ar. Você ofende... A rádio é dele, ele pode falar o que ele quiser. Mas é verdade que você não conhecia o estádio? Mônica! É mentira, e amanhã eu quero conversar com você, ô Benjamin. Desculpa! Amanhã é Benjamin no RH. Não dá, sala. Não dá porque eu tenho uma reunião com sombra o dia inteiro. Esquece. Ah, sim. Ele tá na cota, você não pode mandar embora. É antissemitismo. Na cota, o Benjamin. Eu acho que todo mundo tá na cota. Ô, tô aproveitando que você tá entrevistando. Primeira vez que o Fernando fala na rádio. Fala do futebol um pouco, feio que ele adora. Eu falo. Que time que você torce? Corinthians. É. Boa, Coringão. E hoje, o Corinthians passa ou não? Passa. Passa pra quem? Onde, Fernando? Faz pergunta difícil. O Fê não sabe nem que tem jogo, velho. Ganha de quanto, Fê? Passa pra onde, Fê? 3-1. 3-1? Você acha que o... 3-1, o Ronaldo vai fazer 3-1, gol? 3-1, gente. Onde isso? Pergunta... O Ronaldo vai fazer gol ou não? Não, o Ronaldo não joga no Corinthians. Ah, não. Tá. O Fê, quem é o treinador do Corinthians? Só ai, pelo placar, velho. Pô, vamos falar com o Wesley. 3x1 tá fora, velho. Dodô. Notinha, vamos lá, rapidinho. Temos 3 minutinhos com o Wesley. Faz um miojo, tem 3 minutos. Fala aí, galera. Sou o Wesley. Palmeirense, cantou. Sobe é o nóis. Hino. É nóis. Sobe o hino do Verdão, sobe que hoje é nosso aniversário aí, ó. Sobe o hino, que é parabéns pra 16 milhões aí nesse Brasil, nesse rapaz. Mundo. E aí, vamos passar no contra o Cruzeiro hoje? Como é que fácil, você acha aí? Fácil, passa. Passa? Derruba o Luxo ainda. Vamos derrubar o Luxinha? O Dudu derrubou. Você me respeita, pô. Derrubou aqui no estádio, né? Sem querer, agora vai derrubar mesmo. Né? Eu quebrei a mão e você riu. Não, mas não, você deu risada, porra. Eu fiquei com dó de você, Luxinha. Você deu risada. Não, na hora sim, mas depois eu fiquei com dó. Então vamos ao próximo aqui, ó. Vai. Todo mundo vai mandar abraço. Vai, manda abraço. Opa, queria mandar um abraço pro pessoal de Campinas, minha terra natal, pessoal fotógrafo que veio comigo pra feira. E pra todos aí, os integrantes da mesa, escuto o programa desde 2001. Sou fãzaço de você. Boa, velhinho. Ah, o Wesley quer mandar um abraço, esqueci. Quero mandar um abraço pra minha namorada, corintiana, Mariane. Vai sofrer um pouquinho lá em Itaquera hoje. E um abraço pra rapaziada do futebol de sábado lá no Mineiro. E uma coisa importante, chupa a mana. Ai, ai, ai. Hoje não teve, hoje não tinha. Chupa a mana. Dois, chupa a mana. Opa, abraço pro pessoal aí da mesa. Mano, Corinthians campeão. Tomara, se Deus o mais quiser. Sensato aí, o Domênico, hein? Muito obrigado. A voz do povo e a voz deles, vocês nem estão sempre. Tachos aqui. Nem ó. Sempre. Todos vocês valeu, estão nem tachos. Sempre. Todos. Um abraço e valeu, Benjinho. Obrigado aí, todos. Nós. Muito obrigado, muito valeu. Obrigado. É isso aí. Um abraço. Eu, um abraço para minha esposa Sandra, meu filho Rodolfo e os meus alunos lá do colégio, Eduardo Gomes e seu Caetano. Boa. E que time você torce? Corinthians. 3-0 hoje, sem miséria. Boa, 3 boa. 3-0, sem miséria. Mano. Vamos lá, vem cá, Urso. E aí, Mota? Tudo bem? Acho que... Abraço pra Simoni, o Márcio, pra Kelly, são amigos lá do bairro, pra todo mundo aí, sou fã de todo mundo há muito tempo. Ver que os caras são demais, principalmente o palmeirense lá. Nós! Curto muito. Beleza? Falou então, tchau, gato. Daqui a pouco eu saio, tá? Me espera ali. Então tá? Valeu, Motinha. Lá. Porra! Valeu, Motinha! Quase, mandou. Quase, ih, gol do São perdeu Paulo, a namorada, velho! Simoni, mas não mandou pra namorada, cara. É esposa. Um beijo, falar que eu amo muito a Mônica, minha esposa. Então tá bom, Motinha, valeu. E já estragou, velho. Não tem jeito, olha a cara dela, velho. Tá com cara de azedo. Quem é esse, Mônica? Amicíssima. Beleza, tá Motinha. Valeu, Mota, valeu. Beleza, apanhar, Mota. Véio. Valeu, Mota, muito acabou, legal. Acabou, muito acabou. Valeu, obrigado. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Queria agradecer abraço aqui. A atenção de todo mundo aqui da Broad Media, que montou um estúdio muito legal, com um cenário virtual aqui no Chroma Key. Ficou muito bacana. Aqui na 7 Expo, agradecer ao Fábio Angelini, o Leandro Inoue, toda a galera aqui da Broad Media. Muito obrigado a todos. Estamos encerrando mais um Estádio 97, Dodô. Fala. Só mandar um abraço aqui pro Michel, tá? O pessoal lá da clínica do Rodrigo, meu amigo Rodrigo, lá a clínica